Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Saudações, senhores tropeiros e amigos do Quadrincast e pessoas que passam por aqui de vez em quando, né? Porque sempre tem um perdido. Hoje estou muito feliz porque vamos falar de uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Parece aquele vinho que quando você deixa ele mais tempo guardado, ele fica melhor com o passar do tempo. Vira vinagre, né? Também, né? Se você deixar aberto, obviamente. Mas é uma das séries muito boas, assim, uma série que é lendária, uma série que muitos garotos, muitos juvenis nunca tiveram a oportunidade de ler, e deveriam, que nada mais é do que a famosa Liga da Justiça Internacional. É, não é exatamente uma série, é uma fase. Vamos falar sobre ela, porque eu tô até vindo em lágrimas aqui só de mencionar esse título. Meu nome é André Facas e... Eu sempre dá essa risada. Meu nome é Luiz Garavello e Cuei Cuei Cuei é melhor que Cracoa. Meu nome é Vitor Azambuja e eu tô começando a ficar com uma dor de cabeça. Eu sou o Ricardo Sorvillo e você não sabe o que um homem pode fazer depois de um copo de leite e biscoitos. Ainda mais se ele for verde, né? É isso aí. Não é exatamente um homem, né? Sim, um caçador de homens. É, na verdade, você sabe que o Jones, ele é a prova que não existem homenzinhos de Marte, né? Ele é alto e forte, né? Nossa, isso tá ficando cada vez mais gay. Antes de começar a série, se fosse traduzir ao pé da letra Martian Manhunter, ia ficar meio estranho, né? O marciano caçador de homens. É que Manhunter é uma tradução... Na verdade, você traduz como caçador, né? Não como caçador de homens. É, um caçador de homens, né? Existe o Hunter e o Manhunter. É, seria o caçador humano, o caçador de humanos, uma coisa assim, só pra diferenciar. Curioso, né? Tipo, até se você pensar na roupa que o Ajax usava na época... É, até hoje, né? Porque pra mim, não, agora tá melhorando, né? Agora ele só tá só de barriguinha de fora. Antes eles usavam uma cueca e um X, né? É, porque é a barriguinha de fora. Agora continua. Mais... É, essa série, ela é sensacional porque... A gente, quando foi pesquisar pra falar sobre essa série, tem um começo muito pitoresco, né? A começar que ela vem da crise, né? É, na verdade ela vem de lendas, né? Foi uma saga pouco depois de crise. A Liga da Justiça, ela é uma série derivada da crise diretamente. Por que que eu digo isso? O J.M. DeMatteis foi o responsável pelo depois que acabou a Liga Detroit. Se você não sabe o que é a Liga Detroit... Fique sem saber, por favor. É simplesmente, talvez, né, junto com a fase do Danvado, né, que o pessoal do Terra Zero gosta bastante, talvez seja a pior fase da Liga da Justiça de todos os tempos, né? Pra você ter uma ideia, o Aquaman era líder. Ah, hoje em dia essa piada não tem mais tanta graça, cara. Na época... Porque os personagens envolvidos eram... Assim, dos grandes personagens da Liga da Justiça, você só tinha o Aquaman e o Ajax, né? Que caçador de mate é meus ovos, pra sempre Ajax. E ainda não era John Jones, né? É, não era John Jones, né? Pelo menos aqui no Brasil ainda não. E aí você tinha personagens do naipe do Gladio, do naipe do Vibro. Gladio soa muito errado, né, velho? Era o Commander Steel, né? Só que nessa versão era o só Steel, né? É. Tinha a Cigana também, baita personagem. Ô, Cigana, baita personagem. A Vixen. Cigana é o melhor uniforme de todos os tempos, né? A de Cigana, né? É, uma fantasia de aquelas medalhinhas penduradas no cabelo, aqueles brincão. Parece aquela cigana que fica lá na Praça da Sé, querendo ler a mão, né? E tu dá a mão, ela cospe, porque você não pagou. Ela é cigana, pô. E tinha uma série de personagens novos, né? Porque os personagens principais foram saindo e tal. E essa era a liga até então, né? E antes da crise, essa liga tinha morrido o Gladio e o Vibro. É, puta. Não, cada vez melhor, né? Cara, Gladio e Vibro... E mortos pelo professor Ivo, né? Pra você lembrar, pra você ver como era o restolho do restolho, né? Isso, cara, e aí, obviamente, a Liga tava destroçada, né? E com a crise, era o grande momento de, ao contrário dos Novos 52, era um momento que tava recomeçando tudo do jeito correto. E o DeMatteis, ele pegou e falou assim, nós vamos fazer uma Liga da Justiça definitiva, né? Vamos pegar os 7 personagens originais, os principais, só que teve um problema. A crise era realmente um reinício. Então, na verdade, um escritor não sabia o que o outro ia fazer. Então você tinha o John Byrne fazendo, cometendo aquilo que ele cometeu com o Superman. Ah, vá. Sempre não. Falou bem, agora vai falar mal. Olha, só porque é modinha. Só porque é modinha. Sempre defendeu essa fase aí do John Byrne. Amigos podcasters choram nesse momento. É, cara, chora. Tinha o Jorge Pérez relançando a Mulher Maravilha. Uhum. Se falar mal, leva porrada, hein? Eu vou avisar. Essa série da Mulher Maravilha me fez questionar durante algum tempo a masculinidade de Jorge Pérez, cara. Mas... você parou de questionar, assim? Não é por nada. E o Flash, né? Ele foi aquela revolução, o Wally West começando a ser o Flash na mão do Mike Baron. O Arqueiro Verde sendo reformulado também. O Lanterna Verde, o Guy Gardner tendo cada vez mais destaque ao invés do Hal Jordan. Isso foi o Guy Gardner surge na crise, né? Sim. O Aquaman, ele tava meio sumido, né? A Liga Detroit foi tão escrota que o Aquaman acabou sumindo. Ficou com vergonha e se enfiou na Fossas Marianas lá, provavelmente. Você não tinha personagem nenhum, cara, dos grandes pra trabalhar. E aí, o Danny O'Neill, que eu acho que talvez o maior editor da DC de todos os tempos, na minha opinião, que era editor foi muito tempo editor do Batman. É, concordo. Né, o criador do Ra's al Ghul e tal, o cara que resgatou o Batman daquela era camp dele, ele ficou com pena dos caras, e a palavra é essa. Eles contam isso em entrevista, né, que por pena ele deixou usar o Batman. Por pena eles liberaram o Batman. Puta, beleza, temos o Batman, né? Eles já tinham um Caçador de Marte, né? Porque Caçador de Marte a gente sabe, né? Tem que estar na lista. Ele é o único personagem que teve em todas as encarnações da Liga até os 952. Mas o 952 era um jeito dele estar lá também. Ficou o Batman e aí eles começaram a aproveitar a fusão de todos os universos que a crise trouxe, né? Que foi anexar os personagens da Charlton, e aí apareceu o Besouro Azul, a primeiro momento. Ter os personagens do universo do Quarto Mundo, do Jack Kirby, então aí daí apareceu o Senhor Milagre. Você tinha alguns personagens originais da Liga, né? Que já participaram da Liga, que não estavam sendo utilizados por ninguém, como a Canário Negro. Você tinha da Fawcett, né? O Capitão Marvel também. É, da Terra-S, já você era. Você tinha da Fawcett já, o Capitão Marvel, que, querendo ou não, era um puta personagem super conhecido, que não tava sendo utilizado por ninguém. E aí fosse montando um time que, por mais... E o editor Andy Heffner, né, que era o editor do Lanterna Verde, sugeriu usar o Guy Gardner, né, que surgiu, como o Victor falou, na crise. No lugar que o Guy Gardner, na verdade, era um personagem que ainda era um rascunho. Ele não tinha muito personalidade própria. É, ele vem a ser o Guy Gardner, aquele que ficou famoso, esquentado e tal, na Liga. Porque na crise ele é mais um Lanterna Verde, que eles ativam lá pra tentar conter o anti-monitor. Ele era um pouco mais agressivo, né? Reflexo daí dos anos 80. Mas não era o escroto que ele via se tornar, né? Uhum. Virou sinônimo de escrotidão, o Guy Gardner. E essa foi a primeira formação. É, tinha o Dr. Destino também, né? Que vinha da Terra 2. E o Senhor Destino. Uhum. Senhor Destino, Dr. Destino da Marvel. Dr. Destino. Todo mundo confunde na hora de traduzir o Dr. Fate pra... É, Senhor Destino. Ele de doutor virou senhor, né? Foi rebaixado. Foi rebaixado, né? Tipo, perdeu o doutorado. Perdeu o doutorado. Ele virou um gentleman. É, e tinha também o personagem mais importante de toda a Liga, né? O Oberon. Sim, mas o Oberon era... Do Quarto Mundo também. Era personagem... Era coadjuvante do Senhor Milagre, cara. Então ele veio por tabela, né? Tipo aquele kit que você compra, pague um, venha dois. E tinha uma personagem que depois eles esquecem no meio da série, que é a Doutora Luz, né? Que tinha surgido na crise também. Sim, eles queriam usar a Doutora Luz e ela meio que, tipo, aparece, ela não chega nem a colocar o uniforme na série. Pelo menos não no começo. E aí, basicamente, né, a Liga se reúne em Lendas. Em Lendas, realmente, é onde eles se reúnem, né? Que é aquele plot do Darkseid desacreditar os metal-humanos. O Capitão Marvel tem uma participação importante nessa saga, e meio que no final dessa saga, esses personagens todos, eles se reúnem como um grupo, né? Uhum. Aliás, você vê que ali continuava um pouco de ressurreição, que eles são rejeitados pelo Mutano, né? Você vê. Sim. O nível, né? É que o Mutano na época tava em evidência por causa dos Titãs, né? Sim, tinha que ter algum personagem dos Titãs, né? Eles usaram o Mutano e o Mutano não quis se unir à Liga da Justiça. Reflita. Não, é. Daí você vê, o Super-Homem, o Flash fala, não, a gente não pode se comprometer, mas se precisar a gente chama. O Mutano fala, eu não, vou ficar com os novos Titãs mesmo, porra. É, tipo, O Flash depois mordeu a língua, né? Mas tudo bem. Mas no final todos eles morderam a língua, né? Até o Super-Homem acabou liderando esses caras, né? É, aí foi, vamos pra série dita de fato, né? Que os primeiros 6 números, eles foram até relançados agora, recentemente pela Mythos. Uhum. Né, em 6 edições, essas 6 edições eram lançadas em 36 páginas, eram histórias maiores, né, até praticamente autocontidas, né, apesar de elas serem sequenciais, ela funcionava mais ou menos como uma série de TV, né, porque ela tinha sequência, mas ela tinha começo, meio e fim dentro dela, né. Era um episódio, né. Eles sacaram que o Kate Giffen e o DeMatteis, eles sacaram que você botando todos esses personagens pra... Eles não eram os 7 grandes, né? Longe disso. Então eles tinham que fazer alguma coisa pra esse grupo heterogêneo funcionar. Só que esse grupo era tão heterogêneo que eles fizeram uma coisa que hoje é mais lógico, né? Quando aparece um monte de gente diferente dentro de uma sala, o que que acontece? Briga. Treta. Então, basicamente, cara, o começo da Liga da Justiça é uma treta violenta, né? Tipo, porque era um personagem tentando entender por que que ele tava ali, né? Que diabo ele tava fazendo ali, né? Quando o Andy Heffer conta essa história no prólogo, depois das coletâneas, até que no Brasil foi publicada esse prólogo dele, né? Esse artigo dele na Liga da Justiça 1, ele fala, a gente tinha um problema, que a gente não sabia se a gente ia ficar com aqueles personagens até o mês seguinte, porque a DC tava mudando muito, tinha várias sagas acontecendo. Vários personagens nesse começo entram e saem, aparecem num episódio, não aparecem no outro. É, aí eles dizem, o que que a gente vai fazer? A gente tem que ter uma fórmula que dê certo com qualquer personagem. E aí, cara, vamos investir na ideia de que eles são um clube de heróis, né? Que todo mundo ali se conhece e que eles não precisam ficar entre eles fazendo poses, sendo exemplo. Enfim, então a abordagem desde o começo é assim, é a personalidade deles assim, sem firula, sabe? Eles não estão nem aí, então o Besouro Azul quer pegar Canário Negro, o Guy Gardner é um escroto que é um escroto, o Capitão Marvel que mudou, ganhou personalidade nessa época, virou, deixou de ser um cara separado, virou o Billy Batson mesmo, né, com superpoderes. É, a grande diferença dele é que quando ele virava o Capitão Marvel, ele continuava com a personalidade do Billy Batson, então ele era um moleque de 15 anos, num corpo de um adulto da força do Superman, e isso foi o grande charme do personagem, né? Isso foi a grande sacada deles que salvou o personagem dentro do universo DC, né? Porque explicava por que ele não rivalizava com o Superman, né? Sim. Por que ele não competia com o Superman em importância? Porque ele ainda era uma criança. E isso era a grande sacada da série desde o começo, foi o humor e essa interação entre os personagens. Eles falavam, os personagens vão interagir como se fossem eles mesmos, sabe? Eles não estão mais fazendo pose, é a mesma coisa que tirassem a máscara e estão lá trabalhando junto, mas não necessariamente eles gostam. Tanto que eles passam reclamando, né? Coisa que eles mais fazem na série é reclamar. Não, eles reclamam, eles se alfinetam, né? Tipo, no meio disso tudo, o Batman tenta organizar uma equipe, né? Tenta, tipo, ditar ordens e tal. E já era aquele Batman escroto que foi a grande tonalidade do personagem na década de 80 e 90, né? Que aquele Batman que era o fodão, não sei o quê, e ele começou a se formar aí também. É, ele não era ainda o Batman invencível, mas ele já era... O Batman antissocial, né? É, o antissocial, exatamente. Embora nessa época ele participasse de 2 grupos, né? Que ele participava dos Renegados. E o Batman, né, nessa época, ele se colocou o papel de líder porque o Ajax tinha vindo do trauma da Liga Detroit, que os caras tinham morrido, então ele não tinha a mesma personalidade de antes, né? É, ele foi voltando a ter no decorrer da série. Ele começou a ser um personagem mais relevante no decorrer da série. Então, o Batman é que assumiu a liderança naturalmente, porque ele sabia que todos os outros eram uns merdas, né? Nas palavras do Batman, o Ajax era o único personagem o único cara dentro da Liga da Justiça que ele sentia que ele não precisava tomar conta, que nem fosse uma babá, né? É, exatamente. É, e logo no começo ele teve que... É clássico essa primeira rixa que tem dele com o Gardner, porque o Gardner acha, logo na primeira página, ele tá lá esperando os caras pra comunicar que ele é o líder, porque ele se acha o mais fodão de todos. Duas coisas se tornaram clássicas nessa primeira edição, né? Que foi a primeira edição que, na verdade, foi chamada simplesmente de Liga da Justiça. Isso, sem Of America. Sem Of America, sem nada, Liga da Justiça. A capa, né? Porque é possível não falar dessa edição sem mencionar essa capa, né? O retorno à grandeza, né? No, na nova Liga da Justiça, que são aquela capa com todos os personagens olhando pra cima e o Gardner no meio, né? Com aquele balãozinho de fala. Cara, essa capa até hoje, o Kevin Maguire, ele repete com outros personagens, com diversas, e outros artistas repetem essa pose. Virou icônico. Eles mesmos usaram essa capa mais umas duas vezes, né? Não, eles começavam a usar essa capa de sacanagem, eles estavam se auto-zoando nessa época, né? Sim, sim. Ela já virou tão icônica que ela entra naquelas capas que são referenciadas em outras séries, em outros trabalhos de tempos em tempos. É o mesmo caso do Amazing Fantasy do Homem-Aranha, Vingadores 4... Quarteto Fantástico 1, Action Comics 1, é nesse nível. Acho que talvez das capas da Liga da Justiça de toda a história, e olha que a Liga da Justiça vem lá da década de 60, talvez seja a capa mais icônica de todas. É a mais conhecida, eu acho. É a mais conhecida, assim, tipo, mesmo depois com a fase do Morrison, que também é puta numa fase legal, agora com os nossos, não dá, cara. Essa talvez seja a capa mais... Eu acho que talvez a gente cometa uma injustiça aqui, outra ali, mas assim, de bate-pronto, não lembro de nenhuma outra capa da Liga tão assim memorável quanto essa, assim. Não tem como. É só fazer o teste, né? Joga lá Justice League no Google Imagens e vê quantas vezes essa capa aparece. E a primeira página, que é praticamente um quadro só, que é o Gardner sentado sozinho no monitor, né, na mesa, dizendo que ele vai ser o líder da Liga da Justiça. Ele ensaiando, né? Ele ensaiando o discurso dele, assim, tipo... É até um barato, pelo menos na edição brasileira, ele só diz, boa tarde, eu sou o Guy Gardner, eu sou o Lanterna Verde, porque o resto é tudo um bando de babacas. Não, cara, essa época, as traduções... brasileiras das histórias eram muito boas, cara. Eles davam jeito de traduzir as piadas, era muito bom. Acredito eu que essa tradução foi muito boa, boa parte dela foi feita até pelo JP, né? JP Martins aí, que participou conosco do Sandman Parte 1. Era, assim, o cara que fazia a tradução tinha um timing de humor sensacional, porque ele conseguia adaptar as piadas pra nossa referência, né? E era difícil, cara, porque essa série, na verdade, você tinha três caras bons trabalhando nas piadas. Você tinha o Keith Giffen, ele fazia o argumento, né, dizia como é que era a história, o Demetis escrevia os diálogos, e você tinha o letrista, que até eles falam, o editor fala, que o cara fazia mágica, né, ele botava um monte de texto num balãozinho assim pequenininho, e os caras tinham que adaptar isso pro Brasil, no formatinho ainda, né. E você ainda tinha o Maguire, que sabia fazer expressões faciais que combinavam muito com as piadas, né. O Keith Giffen, ele além de fazer o plot, ele fazia o que chama de breakdown, né. O que é o breakdown? Storytelling, né, que quadro que vai aonde... Quantos quadros vai ter? Era Marvel Way, né? Então, assim, ele fazia mais ou menos ele fazia o argumento principal, o DeMatteis trabalhava no roteiro propriamente dito, e ele transformava o roteiro do DeMatteis ele fazia um esboço da página, e esse esboço era onde o Kevin Maguire trabalhava em cima, né? É porque o Keith Giffen desenhava também, né? Isso, ele é desenhista também. Mal pra caramba, mas desenhava. Isso era bom colocar. Isso é o traço dele não é tão interessante, não é tão legal, realmente. Mas, cara, ele faz o forte dele é montar as páginas, assim. Tanto que você vê trabalhos depois do Maguire sem essa ajuda, né, entre aspas, do Keith Giffen, é totalmente diferente, né, até mais durão, assim, tal. Foi uma equipe muito feliz, né, cara, eles conseguiram reunir 3-4 caras muito bons aí pra trabalhar. Até os artistas filhinhos, acho que o Ty Templeton era o que mais entrava, né. O próprio Giffen era filhinho às vezes, ou ele dividia edição com o Maguire, né, por exemplo, naquela edição que eles do Millennium, que é parte da edição, é só a equipe que tá no espaço, né? É que isso aí é o que saiu na revista da Liga mesmo. Isso, e parte da edição, que acabou não saindo aqui na época, que eram histórias menores com os personagens da Liga mesmo, eram feitas pelo Keith Giffen. Tinha as backup stories, né, da Liga, que eram do Keith Giffen, que até mostra o que aconteceu na época com os Guardiões Globais, que depois é de onde vem a Gelo e o Fogo, né? Sim. A Gelo e a Fogo. Então, isso, as backup stories eram do Giffen que desenhava, né? A experiência, eles tinham uma edição nessa época de 36 páginas, aí, né? Isso faz toda a diferença, porque você poderia trabalhar de N maneiras com esse espaço maior, né? Você poderia contar uma história maior, ou poderia contar uma história padrão e ter algumas páginas a mais pra contar histórias curtas, né? E a arte também, tanto pelo texto do Demetz, que era sempre bastante diálogo, quanto pela arte do Kevin Maguire, que era, usava aqueles quadrinhos pequenininhos, né? Não era um cara que fazia splash page a todo momento. As edições, assim, você lia uma edição, cara, era história pra caramba, sabe? Sim. Acontecia muita coisa. Era muita coisa acontecendo na história. E é engraçado, se você pegar as primeiras edições, tem, além desse monte de coisa acontecendo, é muita coisa importante que tá acontecendo. Que você tá tendo desenvolvimento de personagem, você tem um plot de aventura que tá ali no meio, e você tinha, depois, logo com o Max Lord no começo da série... já tinha um subplot rolando atrás, né? Já tinha alguma coisa, o segredo, com quem ele falava... Era uma conspiração. Na verdade, assim, a Liga da Justiça começa com um time de... um grupo disfuncional, com um forte contexto político, né? Da época, uma forte influência até do Robocop, né? Da linguagem do Robocop, de toda hora aparecer um repórter, a mídia falando, Jack Ryder metendo pau no... na Liga da Justiça, né? Da hora, na TV e tal. E eles acompanhando aquilo, um plot político e uma conspiração que eles estavam sendo manipulados. Essa liga já surge na ideia, esse era o outro diferencial da série, né? Que eles abordaram pra tornar a série relevante. Ela já surge meio que como uma resposta política, né? Que eram os anos 80, eles até falam bastante isso na... Mas será? Ah, nós estamos nos anos 80, agora as coisas são mais modernas. Tava no fim da União Soviética, a União Soviética aparece bastante também no começo. Sim. E assim, olha, agora não faz sentido mais a Liga ser a América, sabe? Porque não dá mais só pra tratar dos problemas da América. O grande tema, né, até depois a própria história responde, por que que... não é a Liga da Justiça da América mais, porque não tem como ser da América, né? Exatamente nisso, eles querem transformar a Liga numa entidade global, né? E é legal que isso demora... essas primeiras 6 edições, a Liga só vai virar internacional de fato na 7ª edição, que é quando tem todo o arranjo político depois da história que eles são obrigados a invadir o território soviético e tal. Então tem toda uma... tem toda uma construção que é feita, e eles são realmente manipulados até chegar num ponto em que eles não têm saída, a não ser aceitar os termos, que aí eles são obrigados a ter o Capitão Átomo e o Soviético Supremo entrando. Que é quando tem a primeira reformulação na Liga, né? Que é quando sai o Senhor Destino e sai o Capitão Marvel. O próprio Batman passa o comando, né? Ele até mesmo fala, porque se a Liga vai assumir esse papel internacional e público, eu não posso ser mais o líder. Eu tenho que ser... Eu não me sinto confortável nesse papel. Ele fala, eu prefiro agir nas sombras. E assim, era fato. Era aquela época que boa parte... apesar do Batman aparecer na televisão na primeira edição... Uhum, eu sempre achei estranho isso, cara. Eu achava... real. Todo mundo achava que o Batman era uma lenda urbana, né? Que ninguém sabia exatamente qual era a natureza do Batman, né? Tipo, mas ele apareceu na televisão, cara. Tipo, sabia que pelo menos ele era um cara, porque ele falou no microfone, tu via a boca dele. Mas assim, faz um pouco de sentido com o que acontecia no título do Batman até a reformulação do Frank Miller, né? Eu acho que isso é um pouco de resquício pré-crise, porque o Batman do Daniel Neal, ele tava sempre ali em contato com o Gordon no dia a dia, vamos colocar assim, né, da polícia, ele aparecia... noite a noite, né? Ele não era aquela coisa que ele era secreto, assim, quase. Os policiais viam ele o tempo todo, ele não tinha essa atitude que ele passou a ter um pouco do pós-crise, de ser... que isso foi uma coisa que o Frank Miller institucionalizou, né, de ele ser aquela coisa misteriosa e tal. Ele era mais detetive do que era um justiceiro, né? Como ele acabou virando com o Frank Miller. Ele era um detetive, né? Ele era um detetive mais aventuresco, assim. Ele não era obcecado, né? Então eu acho que isso dele, por exemplo, aparecer na televisão e tal, essas coisinhas, eu ainda dele, né, sem declarações ou qualquer coisa que ele fazia lá, é um pouquinho, eu acho que é resquício pré-crise, assim, sabe? Mas já era um começo da mudança de atitude, né, dos personagens. essa época, por exemplo, era uma das... Talvez foram uma das piores épocas pra você ter uma Liga da Justiça nova, né? Porque tudo tava mudando, né? Você poderia ter um personagem num dia, no outro poderia não ter mais, e eles tinham que se adaptar. Até paradoxalmente, essa imagem, depois que se instituiu do Batman, que ele vai saindo aos poucos da Liga, né? Ele não chega a sair de vez, ele vai deixando de aparecer. Ele vai perdendo importância, né? Isso, ele é o cara que... Nessa formação da Liga, que não foi logo depois de Crise, mas foi logo depois de Lendas, que é justamente a saga onde os heróis estão desacreditados, que eles falam, olha, pô, será que esse é o momento pra uma Liga nova? Tá todo mundo desconfiado de meta-humana, essas coisas. E o Batman, ele é o cara que, pro público até, ele serve pra dar credibilidade pra essa nova Liga, né? O papel dele é justamente esse, é dar credibilidade, tanto dentro do universo ali que tá, dos acontecimentos, quanto até pros leitores, né? Sim. É, tanto que quando os personagens começam a ganhar importância, quando você tem a dinâmica deles acontecendo, que eles começam a ter essas personalidades mais definidas, que você começa a se importar mais com aqueles caras, o Batman vai saindo de cena. Sim, ele deixa de ter aquela importância inicial que ele tinha aqui. Querendo ou não, tá todo mundo querendo lá ver o Batman, né? Liga da Justiça com o Batman liderando. E depois, os personagens começaram a ganhar importância, todos eles começaram a ganhar seu charme, e o Batman foi perdendo o espaço dele, né? Então ele foi cada vez se afastando mais e mais. Enquanto vocês estão comentando o Batman, é curioso que nessa série, o Batman, ele era engraçadinho também, né? De vez em quando ele metia umas piadas. De vez em quando ele largava as piadas. Eles inclusive faziam piada com ele, né? Eles falam assim, caramba, o Batman fez uma piada. Pô, a última vez que eu vi o Batman fazer uma piada foi há 5 anos atrás. Isso, já tava na hora dele fazer outra. Talvez seja um ciclo lunar, assim, tipo, um negócio... Eles sempre zoavam quando o Batman... Tem uma cena muito boa, cara, que... Dá uma queda de luz lá no quartel-general, enfim, na embaixada. Eu acho que é o Capitão Átomo acaba tentando ajudar o Scott Free lá e dá um curto-circuito logo que eles estão se mudando pra embaixada. E aí fica tudo escuro e aí aparece o Guy Gardner fazendo um chifrinho, assim, imitando o Batman. Aí eu falo, só esses Guy, eu tô te vendo. Aquela coisa bem de pai, assim, sabe? O Guy e o Batman, inclusive, eles protagonizaram talvez uma das maiores cenas da história dessa fase toda, né? Que é um soco. Exatamente. Um único soco. É, um único soco. O Gardner, ele desafiou, né? Por ele ser escroto e o Batman ser um maníaco pro controle, eles se desafiavam todo pelo comando, né? Só que ninguém levava o Gardner a sério. Só que teve um momento que ele falou, cara, não aguento mais, vou sair na mão com esse cara, vou quebrar ele. O Gardner é maluco nesse sentido. Ele tira o anel, entrega pro Besouro, o Besouro joga fora. O Besouro joga fora, se ele pega e joga, tipo... A arma mais poderosa do universo, o Besouro olha e joga pro lado, assim. E o Capitão Marvel tenta falar com o Batman, cara, Batman, você não pode fazer isso, não pode se rebaixar, você é um exemplo moral aqui. Aí ele vira pro Batman, o Capitão Marvel fala assim, quando você tiver o ano de experiência que eu tenho, você vai entender o que eu vou fazer agora. E ele sai bater o pezinho, né, tipo que nem criança. Então, isso é uma piada recorrente da série, porque em vários momentos aparecem os personagens desse jeito, assim, embora, batendo o pé com a mão no bolso, assim, resmungando, E não tem jeito, cara. O próximo quadro é vamos lutar, Batman. É uma mão dando um soco na cara do Guy. E o besouro de fundo é a primeira vez que ele dá a risada do Boa. Que tipo, é um grito. Tipo, cara, um soco. Aí nisso chega. O canário negro chega depois, fica bravo. Aí chega o caçador de Marte. Chega, olá, vamos aqui pra mais uma reunião. E peraí, o Guy tá no chão? Aí todo mundo pensa, não, o Guy, será que o Guy morreu? Não, seria bom demais. Essa é outra piada que eles fazem o tempo todo, né? Tem alguma iminência de acontecer alguma coisa que seria muito bom pra eles? Não, é possível, tá? É bom demais pra ser verdade isso. O tempo todo eles falam isso. Principalmente se envolve o Guy morrendo, ou o Guy sendo preso. É. Não, o Guy tá bem porque a gente não tem essa sorte toda. Ah, mas vale lembrar que depois disso surge o Guy Gardner insensível, né? Ah, sim. Cara, sim. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Eu sei que a Canadá Negra passa umas 3 edições pensando, cara, eu não vi. Eu não vi. Isso acontece na edição 5. É que eles fazem a reunião com o Guy caído no chão, ninguém junto. O Guy tirado no chão. Não, o mais legal é que ele acorda umas 3 edições depois, ele passa 3 edições jogado no chão. Ele acorda umas 3 edições depois com os 2 olhos roxos. Com um soco só, cara. Ele acorda com os 2 olhos. Na verdade, ele acorda e ele vai procurar o anel. Ah, vou pegar o anel, vou me vingar. Aí ele entra embaixo. Beleza, assim. Tem um rato. Aí ele bate a cabeça. Ele bate a cabeça, aí ele vira o Guy bonzinho. É, o Guy é sensível. É, porque o Jordan, né, ele pô, o Gardner tá tendo uma atitude escrota, né, as Lanternas Verdes estão sendo... Se a Liga vai virar internacional, tem que conversar com ele pra ele maneirar no comportamento dele. Ele invadiu a União Soviética lá e o Guy... saído na porrada com os Soviéticos Supremos, né? E ele já tinham acabado de sair com os Lanternas Verdes saindo na porrada com os Soviéticos Supremos na revista deles, né? Sim. Então, o melhor cara que o Caio faz quando ele percebe que os Soviéticos Supremos estão interceptando a nave, né? Não, é muito engraçado porque assim, ele começa a cantar Deus abençoe a América. É. Batendo os Soviéticos Supremos. E os Soviéticos Supremos pensando assim, cara, podia ser tanta gente, mas tinha que ser o Guy, cara, tinha que ser ele, velho. Até gera uma piada logo depois, acho que é na edição 8, que eles estão estabelecendo as embaixadas, que o Batman vai com ele de novo pra Rússia, né? E os caras não querem deixar ele entrar, né? E ele fala, não, mas eu não fiz nada, eu sou um cara tão legal e não sei o quê. Euzinho, o que foi que eu fiz, né? Não, assim, em inglês já é engraçado. A tradução dele, cara, o negócio assim, a impressão que eu tive agora lendo em inglês a Liga Internacional foi aquela mesma sensação de você ver, tipo, Stallone Cobra legendado, sabe? Entendeu? Tipo, porque, assim, a tradução faz uma diferença gritante, assim, no tom da série. O Guy canta Atirei o Pau no Gato. É foda. Não, ele lendo Capricho, né? Sim, o Hal Jordan vai falar com ele. Aí eles olham assim, tá o Guy lendo. Lendo Capricho. Aí os caras chegam, o que tá acontecendo aqui, cara? Você quer... Cara, não. Você falou com o Guy? Falei. E como é que foi a conversa? Foi muito boa, melhor que eu esperava. Tá louco, velho? Que é isso? Ele até me agradeceu. Você conversou com o Guy mesmo? Você falou com o Guy mesmo? Esse cara é o Guy. Não, sensacional. E tem a introdução do Gladiador Dourado também, que era o personagem novo na época, né? Ele foi criado pro título próprio do Dan Jurgens. E ele era um personagem que hoje todo mundo conhece, mas assim, ele vinha do futuro. Na época o conceito era inédito. Ele vinha do futuro pra se aproveitar e ser herói, né? Antes do Cable, por sinal. Pra se aproveitar dos conhecimentos deles, né? Dos futuros acontecimentos, pra ser um heróizão. E dos equipamentos também, né? Ele traz os equipamentos. Na verdade, ele é um puta sacana, né? Que ganha, ele, na verdade, ele veio ganhar dinheiro, né? Isso é uma coisa que eles introduzem na liga também, né? E encaixou perfeitamente na proposta que o Giffen e o DeMatteis estavam fazendo daquela conspiração comandada por o outro grande personagem dessa época, que é o Max Lord, né? E ele é o cara que faz a história girar, porque depois, né? Depois você acaba descobrindo que todas essas ameaças, ou quase todas essas ameaças que vão aparecendo, tem a mão dele ali. Ele manipula para que a Liga intervenha e gere uma publicidade positiva a tal ponto que alcance o objetivo, que é ter a Liga Internacional sob chancela da ONU e tal. Então, a série, a gente lembra sempre dos momentos engraçados, mas é o que a gente já falou, a série tinha um plot muito bem construído, assim, sabe? Um plot político, né? Assim, frequentemente falando de como um grupo como a Liga da Justiça faria diferença no cenário político internacional, né? É, porque ninguém queria, né? Ainda mais com aquela equipe, né? Não, ninguém queria uma Liga da Justiça, primeiro, porque era um grupo que alterava o equilíbrio, né? Pro lado dos americanos, né? Os russos tinham no máximo ali os Soviéticos Supremos. E um outro herói solto. Que foi agora que eu descobri que o Soviético Supremo sequer a armadura deles era russa, né? Não, a armadura deles foi criada pelo Kilowog. É, que os caras sacaneavam os russos mesmo, né? E o primeiro soviético, né? O primeiro soviético que entra na liga era um caçador cósmico, né? Era um traidor, né? Era um traidor, então... E o russo sempre é traidor, né? Inclusive. Uhum. Era uma coisa típica dos anos 80. E depois ele ainda entra o Dmitry, que aí passa a ser o soviético supremo oficial, né? Que e é o Dmitry sacaneia os russos o tempo todo, cara. Uhum. Não, primeiro que o Dmitry ele é banguela, né? Sim. E ele o primeiro diálogo dele sem máscara, que ele mostra a banguela dele, ele fala assim, canário, tenho muito respeito por você desde que você enfiou o pé na minha cara lá na Rússia. Aí ele mostra, a minha esposa achou legal, achou digno, achou charmoso ficar com esses dentes e buraco no dente. Não, e aí fica tentando fazer piadinha com a canário, né? Aquelas piadinhas bem óbvias, e a canário balançando a cabeça, falando, meu Deus do céu. E é engraçado que a série, ela fica mais engraçada depois, né, dessa fase, que é do número 8 pra frente, que é quando eles espalham as embaixadas. Então, aí, porque o que aconteceu? Esses primeiros 7 números tinha um humor mas a série ainda era mais séria, né? Não, era vamos fazer uma comparação, parecia muito, era um humor mais ácido, assim, era um alfinetando o outro. Isso. Cara, depois que vira internacional, as gags, assim, elas tomaram ela dobrou a proporção de gag. Sim. Antes era engraçado entre eles ali, né? Depois eles param de se levar a sério mesmo, tanto que todo mundo fala, né? Tipo da Liga da Justiça. Que... Então, até lembrando que nessa época, por exemplo, o Besouro Azul tinha perdido a empresa, o Gladiador tinha perdido tudo, né? E aí o que acontece? Todos eles vão morar dentro da embaixada, né? Então fica mesmo um clubinho que, tipo, eles moram ali, eles convivem ali todo dia, né? Isso é meio paralelo com as próprias séries próprias desse personagem, que, sim, o Ted Kord já teve uma série própria. Eles já foram cancelando, né? Eles vão ficando sem tempo de correr, né? As próprias séries... Porque a série própria, tanto do Gladiador Dourado quanto a do Besouro, destoava muito de como eles eram retratados na Liga. A Liga era um sucesso, e as séries próprias deles não eram tão chamativas assim. E aí que foi, lógico, foi cancelando, mas os personagens cada vez mais populares por conta da participação deles na Liga. Outra parte pra falar, até pra fechar a parte do Soviético Supremo, que até hoje eu não entendo porque não foi traduzido como Foguete Vermelho, né? Tradução liberal mesmo, assim, né? Não tem nada a ver. Rocket Red. É o que eu acho que foi pra manter a literação, né? Soviético Supremo, Rocket Red. Na época da União Soviética, né, também. A revelação dele, né, como um traidor, fazendo parte do Millennium, né, que é aquele crossover clássico também, foi muito interessante, porque eles estavam voltando, né, o Millennium, ele começa com uma grande reunião de heróis na Cidadela das Lanternas Verdes, os guardiões falam, olha, tem um monte de merda nossa espalhada por aí, tem uns robôs infiltrados entre todo mundo, né, eles querem destruir os heróis e destruir a gente. Você tem que proteger a gente. Eles voltam dessa reunião dentro da nave, né? A nave nova, né? Paga pela ONU. Pelos laboratórios Stark. Star, né? Tipo, e aí ele começa assim. Senhores, cavaleiros, já que estamos camaradas, na tradução era camaradas, mas no inglês era tipo, gentlemen. É comrades. Já que estamos todos aqui, eu gostaria de fazer uma declaração. Não, pera aí, mas tem um detalhe também. Ele falava assim, cavaleiros... Aí a Canário Negro, hein? E madame. A Canário Negro tinha esse lance de ser feminista, né? Uhum. Foi nessa revista da Liga também, né? Tanto que nessa época ela ainda usava aquela roupa mais fechada, mais de ninja, assim. E aí, ironicamente, depois disso, que era tão feminista, ela passou a usar aquela roupa bem apelativa, né? Ela voltou aquele uniforme original com a meia rastão. E aí ele fala assim, já que estamos todos aqui reunidos, tá, eu gostaria de declarar uma coisa, eu sou um traidor. Eu sou um caçador, mas veja bem aí. Eu gostei tanto de trabalhar com vocês, né? Vocês são tão legais, que eu vim aqui convidá-los a se tornarem caçadores cósmicos. Afinal, ninguém escapa de nós. Cara, cordial. Essa parte é muito boa. Porque isso, pra quem não leu na época, não vai lembrar. Mas na época, vários personagens importantes dos heróis da DC estavam se revelando como caçadores, né? No Superman, acho que era o Pete Ross, né? A Smallville inteira. Isso. Aí era uma coisa, assim, chocante, né? Nossa, alguém próximo a mim é um caçador, tentou me matar. Era pra ser uma coisa chocante. E na Liga os caras saem com essa, né? Olha só, veja bem. Eu sou um caçador, mas eu queria convidar vocês a se unir a nós e tal. Cara, mó conversinha, cara. Não é possível, cara. Não, aí tu se olha. Aí o besouro tenta chamar a atenção do caçador de Marte, do Ajax e do Guy que tá lá de fora da nave, né? Aí ele escreve assim, socorro no vidro da nave. Aí o Guy olha e tá aí, o socorro, eles quebrando o pau lá dentro da nave. Esse pessoal é muito brincalhão. O soviete socando o besouro no chão. Nossa, pessoal divertido, eu queria estar lá dentro com eles, né? Tipo... O pessoal brinca muito. E o bicho pegando lá dentro, cara. Meu, é uns bagulho que não dá, cara. E pra onde que eles vão, né? Pra onde que o soviete ele consegue dominar a nave, né? Pra onde que ele leva a nave? Pra Bialha. A Bialha. Bialha que é outra sacanagem clássica da série, porque Bialha nada mais era do que uma zoeira com o Iraque, né? Sim. É. Antes de ter o Kirak, né? tem também no universo DC, mas tinha Bialha, né? Não, mais pra frente apareceu o Kirak, mas o primeiro mesmo foi o Bialha. E muito engraçado o Romano Farvatz, que era um chavequeiro animal, assim, ele sempre parecia tentando levar todo mundo no bico, né? E muito legal os comentários dos soldados ao redor, tipo, o coronel tá tendo ideias. Sempre quando ele tem ideias, a gente acaba tomando tiro. E fazia sacanagem também que ele sabia duas frases em inglês, né? Ele foi pro programa do Jack Ryder. Olá, Jack, é um prazer estar aqui. Olá, Jack, é um prazer estar aqui. Então, o que você acha? Olá, Jack, é um prazer estar aqui. Eu sei. E o melhor é que esse cara vai morrer no meio da série e depois ele volta como irmão gêmeo dele. Não, parece irmão gêmeo, mas é ele, assim, tipo, não mudou nada. Sem nenhum pudor, né? Era o irmão gêmeo dele. Voltou, cara. Cara, tem uns negócios que os caras... E não tem pudor mesmo, porque eles fazem isso e os caras, um olha pro outro, assim, tipo, o Maguire desenha aquelas expressões que só ele consegue fazer, cara. Ele e o... Levanta a sério, né? Não, ele e o George Pérez, né? Que o George Pérez consegue desenhar o melhor de todo mundo. Ele olha pra ele, assim, tipo, os personagens se entreolam, tipo assim, porra, isso pode estar acontecendo, cara. E o melhor é que nessa edição que ele morre, que é um pouco depois disso, é a edição que o Batman vai pra Bialha disfarçado de Bruce Wayne. Ah, é? Putz. Tem uma edição que depois, anos depois, vieram fazer um tie-in muito parecido na Liga do Morrison, que é o Batman, tipo, ele convoca a Fogo, né? Já isso é bem mais pra frente. A Fogo, o Besouro e o Gladiador pra uma missão de espionagem. E aí o Oberon, tipo, por que você chamou esses caras? Porque eu que tô chamando a missão, então a missão é minha, eu escolho quem eu quiser. Meu nome pode ser Jack? Não, Besouro. Não pode. Tem certeza? Você vai ser desescolhido. Tão facilmente como você foi. Não, eles faziam isso direto, cara. O Besouro, o tempo todo eles mandavam ele calar a boca. Ele vai crescendo essa verve do Besouro, porque assim, ele passa as primeiras edições sempre falando, porque assim, eles não tinham nada, eles usavam a nave do Besouro. O Besouro sempre ficava na nave. E ficar reclamando, tipo, porra, eu achei que você esperava a Liga da Justiça era mais legal do que ficar sentado numa cadeira. Eu achei que eu ia lutar, eu não ia ficar apertando o botão. Mas ele faz um papel... Que a parceria dele com o Gladiador começa aí, né? Ele faz um papel que o Homem-Aranha foi fazer nos Vingadores depois. Que é o cara que faz as perguntas inconvenientes, entendeu? Sim. Que faz aquelas perguntas que os caras falam, puta, que pariu, que merda que você tá falando, fica quieto, entendeu? Aquela pergunta fora de hora, sabe? Não, e é aquela pergunta que o leitor zoeiro faria, né? Tipo, exatamente. É justamente aquilo pra quebrar o clima, sabe? Tipo, não chega a ser mais que um alívio cômico, porque ele cara, assim, deixa de ser um... Ele acaba sendo um personagem que era coadjuvante total pra ser um dos protagonistas, né? Cara, tem uma cena que é depois de... essa liga... A gente acha que Mega Saga anual é uma coisa nova, né? Não já é desde aquela época, né? Nós estamos falando de uma série que começou em 87 até os 1990, 1989, teve uns 4, 5 mega crossovers da DC. E essa liga participou. Tem uma cena, cara, que é durante a invasão, que tá o John falando com a Mulher Maravilha. Uhum. Dizendo, a guerra é uma coisa muito triste, a gente nunca pode ficar feliz porque matou o inimigo, é tudo... A matança, eles estão bem contemplativos. Nos últimos dois quadrinhos aparece o Besouro, cara. Eu não me lembro o que ele fala, mas ele quebra completamente o clima. Ele chega assim, estamos mandando a gente voltar para os Estados Unidos. E aí depois, no último quadro, ele chega, e Diana, já te disseram que seus olhos são lindos? É uma página inteira super séria, assim, o John falando com a Mulher Maravilha, contemplativo e tal. Não, porque a guerra é uma coisa horrível, aí o Besouro azul no final, assim. Cantando a Mulher Maravilha. Do Besouro eu lembro de uma mini saga, não, umas duas histórias que eles se enfrentaram o Esquadrão Suicida, né, lá na Rússia, pra pegar o Nemesis que tava... É um crossover das revistas, começa isso. Na Liga da Justiça, isso. Termina aí, no... Tipo, na verdade era uma história do Esquadrão que vinha correndo na série. Que aí acabou que depois o Esquadrão ia enfrentar o Batman sozinho, né? Isso, que aí depois de Millennium o Batman tenta pegar o Esquadrão sozinho. É que o Esquadrão Suicida não existia, assim, ninguém sabia da existência do Esquadrão Suicida, e foi nessa história que eles descobriram, né, a Força Tarefa X, e aí o Batman toma pra ele a missão de... O Batman nessa revista, ele meio que sai de vez da Liga, né? Ele decide simplesmente ir atrás da Força Tarefa X lá pra debelar, né? Então, tanto que a cena que eu ia citar é justamente essa, né? Porque ali na briga, cada um pega, puta, cada um pega o seu, né? Eu já aí, sei tipo, qual é. Essa cena é foda. Aí você vê, tipo, o Capitão Átomo fazendo cosquinha na Sombra da Noite, né? Era porque o Capitão Átomo sabia, né? Porque era do governo e tal, militar, então ele, tipo assim, vamos fingir que a gente tá brigando, vamos fazer, e começaram a fazer cosquinha um no outro. E os dois eram heróis da Charlton, né? Eles tinham, a Sombra da Noite começou como coadjuvante das histórias do Capitão Átomo, né? Uhum. Então tinha a ver os dois se conhecerem já. E o mais interessante é que essa parte do crossover, que é a segunda parte, é na revista do Esquadrão, né? Uhum. É na revista do Ostrander. É, então, porque o Esquadrão, o Giffen participava também. Ele fazia o mesmo esquema que ele fazia na Liga, ele fazia no Esquadrão com o Ostrander. Só que era outra pegada, né? Sim, era bem mais sério. É, apesar de ter o Capitão Boomerang, né? Não, então, e eu lembro da cena, tipo, que quem enfrenta o Batman é o Rick Flag, né? Que é o líder do Esquadrão, né? E os dois se catando de porrada, né? No fim, todo mundo se resolve, todo mundo fala, não, vamos ser amiguinho. Todos os dois se pegando, se batendo. Aí, no fim, o Rick Flag desmaia, né, de tanto levar porrada. E o Batman tá sem uma orelha, né? Aí, no fim da história, o Besouro chega assim, ô, Batman, achei só ele aqui. Aí o Batman só dá aquela encarada nele. É, eu acho que você tem outras, né? De jogar fora, né? Cara, é sensacional porque é o Guy sensível, né? E o cara, o Dardo, que era o antigo inimigo do Hal Jordan. Eu vou te matar! Cara, por que tanta violência? Sai daí, eu tava argumentando. Chufru é francês. Isso aí é francês? É, isso aí é tudo piada da tradução, cara. Chufru é francês. E ele no final ele acaba sentado em cima do cara. Tipo, estamos nos divertindo bastante, assim, sabe? Porra. E essa história ela é importante porque é a história em que o John Jones tira de vez o comando do Batman, né? Uhum. Eles até chegam, eles discutem, o Batman tá lá, não, vamos invadir a União Soviética, depois até o presidente manda eles lá mesmo. Aí o John Jones fala, chega, Batman, vai continuar com essa atitude assim, autoritária, infantil, não vai dar certo, não sei o que, aí que o Batman tem que baixar a bola com relação à Liga e tal. É quando o John Jones pega a rédea, porque até então o Batman tinha passado o controle pro Jones, mas quando dava na telha, ele ia lá e simplesmente assumia o controle no meio da briga, né? É, essa história, de uma certa forma, ele meio que... ele exorciza os demônios dele da Liga Detroit, né? Que acabou de maneira trágica, ele se culpava muito pelas mortes e tal, pelo fim que eles levaram, porque ele encontra a Vixen, né? Que é... parte do Esquadrão Suicida, né? Isso, ele achou que ela tava morta, né? É, ele achava que ela tava morta e tal, e ele assim, nossa, por que você não me procurou? Não, porque você abandonou a gente e tal. Ele meio que exorciza esse demônio. E aí ele meio que, tipo, peita o Batman mesmo e toma a rédea do negócio, e aí fica até o final da série sendo o líder de fato da Liga, né? E tem uma cena que eu acho que é no anual, cara, que mostra bem essa atitude do Batman, que ele tá discutindo, ah, aconteceu tal coisa, a gente tem que ver o que tem que fazer. Aí a Canário Negro pergunta assim, mas o que você tá contando pra gente, se você já decidiu o que tem que fazer? Aí o Batman diz, não, porque eu quero que vocês se sintam incluídos no processo decisório. Aí a Canário, ah, então tá, então acho que a gente tem que... Canário, eu falei que eu quero que vocês se sintam incluídos, eu não quero que você usurpe o processo decisório, porque a gente vai fazer o seguinte... Eu só quero que vocês sim, né, finjam que estão participando. É uma sensação de democracia. Não, e o Ajax, ele dá uma prensa no Batman assim, nessa hora, porque ele fala assim, Batman, se você quer continuar neste grupo, você tem que parar com essa atitude juvenil, senão você vai sair dessa embaixada e da Liga da Justiça, porque sou o líder que você indicou. Aí todo mundo para assim, tipo, o que, que a gente fala agora? Não espera, que eu acho que vai ter treta. aí o Batman fala, ok, o que, que nós vamos fazer? Chefe. Chefe. É. Aí todo mundo meio que... tipo, com muita tensão, assim, tipo... Até não teria muita graça o Batman contra o Ajax, que a gente sabe que o Ajax deu uma surra nele, né? Não, mas o engraçado foi a reação do resto, porque assim... Sim. E agora, o que vai acontecer? Não sei. Aquela sensação, tipo, ih, papai e mamãe estão brigando, sabe? Vai dar merda, capitão. Puta, essa série é sensacional porque ela tem diversos pontos altos, né? Pra você ter uma ideia. Alguns, além dos três, né, o Giffen, o DeMatteis e o Maguire, serem elevados a status de estrelas, né, da época. Essa série, não sei se vocês lembram, também lançou um outro cara que todo mundo ama até hoje, que é o Adam Higgs, né? Ele desenhou edições mais lá pra frente também, né? Mas já lá no quando o Maguire já não tá, já tinha acho que saído do título, né? Já, então, ele começa como fill-in. Ele mudou bastante o traço, mudou alguns uniformes. Ele começou como fill-in, e aí quando o Maguire finalmente saiu de vez, ele assumiu, e o traço dele é bem diferente do que a gente vê hoje, porque ele emulava o Maguire, né? Emulava o Maguire. Só que você via que o traço dele era diferente já. Eu acho ele, até tirando a parte das expressões faciais, eu ouso dizer que ele é até superior, assim. Não, bem naquela época ele já era bem superior, né? Só que eu queria falar disso porque é do Maguire, é do Adam Hughes, talvez uma das histórias mais emblemáticas da dupla Azul e Dourado, que é literalmente o clube LJI, que é o clube da Liga da Justiça, que é da ilha de Kuei. Ah, muito boa essa história, cara. É um one shot, que assim, os dois, a história basicamente é o seguinte: os dois limpam os bancos, toda a reserva monetária da liga, pra comprar uma ilha e montar um resort. A ilha de Kuei. Ele ia de Kuei. E assim, era um resort exclusivíssimo, porque os caras tinham a oportunidade de passar um tempo com os membros da Liga da Justiça, eles só chegavam lá de através do sistema de teleporte. Uhum. Então o cara entrava na embaixada e saía no hotel. E eles começavam a ganhar dinheiro com isso, né? E depois eles começaram a descobrir que a ilha de Kuei era viva. Sim. E tava se movendo e causando lá. Até que uma pessoa que coloca algum sentido na cabeça deles é o Aquaman, cara. E eles até comentam isso, tipo, cara, a gente tá tomando esporro do Aquaman. Ele, puta, é mesmo, né? Pisamos na bola, né, cara? Nem os nativos da ilha levam eles a sério, né? Uhum. Não, ninguém eles levam a sério. E os caras, mó respeito com o Aquaman e tal, porque o Aquaman conhecia a ilha já. E que vocês estão fazendo isso tal, no... e toda vez que aparecia um membro antigo da Liga da Justiça, os caras falavam, tipo, no meu tempo não tinha essa bagunça toda. A Liga era uma instituição séria. O Gavião Negro, cara. O Gavião Negro fazia muito. Ele entra na liga só pra falar isso, cara. Ele entra e já quer sair, né? Ele aceita, porque a mulher Gavião aceita, o Batman convida, ela aceita, fala, eu vou mesmo sem você. E ele vai, né? Pra não ficar... É o bom mandado da mulher, né? Como bom mandado, é. Aí ele entra na edição seguinte, e fala, pô, mas o mal chegou, ele fala, já tô revendo essa decisão de ter entrado aqui nessa merda. É, porque quando ele entra, é quando a Barda aparece lá na embaixada e sem aviso leva todo mundo pro Apocalipse. Ah, é verdade, isso mesmo. Então ele entra já na bagunça, né? E aí é aquilo, eles estão lutando sem organização nenhuma, o Guy tá saindo na porrada com os parademônios lá, ninguém sabe muito bem o que o outro tá fazendo. Nessa edição o Guy já voltou, porque antes disso tem a história com o Lobo, não é? Isso, exatamente. O Lobo ele vai junto, ele é membro honorário da Liga até nessa época. Isso. Porque isso foi logo depois da Liga Europa, né? Quando criou a Liga Europa. Não, é antes. Ah, foi antes ainda? O Lobo, como a gente conhece hoje também, ele surgiu nessa série, né? Porque até então ele era um cara escroto, mas ele usava uma roupa laranja e roxa. Do Omega Man, né? É, na origem, nas histórias, participações deles originais do Omega Man. Ele só aparece do jeito que ele aparece na mão do Kit Giffen e de Matheus, né? Que depois fizeram as primeiras séries dele e tal. É, ele é considerado criado desse jeito pelo Keith Giffen, que não é o criador dele. A primeira aparição dele não é do Keith Giffen, né? Mas todo mundo considera o Keith Giffen o criador dessa versão clássica, né? Vamos dizer assim. E ele é mais magro, né? Eles desenham ele mais magro, do jeito que ele foi criado, mas já com o visual motoqueiro, né? Depois que ele fica muito bombado, depois, quando já entra na época do Simon Beasley e tal, no título dele lá. É, eles vão piorando ele, né? Ele começa já com algumas coisas básicas, assim, ele gosta lá do... Ele é um caçador de recompensas, ele gosta dos golfinhos cósmicos, lá espaciais. Mas ele ainda não é aquele cara que liga tanto que em alguns momentos dessa história ele fala, ó, eu não vou te matar porque eu não tô sendo pago pra isso. Que a gente já sabe que o Lobo clássico não teria esse problema, né? E é engraçado que essa série tem duas capas sensacionais, né? Porque a primeira é o Lobo pegando no colarinho do Gardner, né? E o Gardner com aquela cara de fresco choro, dele. Né? O que eu fiz? E depois é a capa da volta, né? Que é quando ele recupera a memória e aí ele pega o Lobo, agora é minha vez, né? Então tô de volta. Tô de volta. Puta, é sensacional. É, na verdade, é o lobo que recupera a memória dele, né? Porque isso, é aquelas coisas que, que só faz sentido ali, que só acontece com a Liga da Justiça Nacional, né? É, verdade, a Barda manda ele embora, a Barda tá lá no espaço, né, indo atrás do Scott Free, até a gente pulou uma história que eu gosto muito, que é do mangaka. A Barda manda ele embora, né? Porque o único jeito de derrotar o lobo é usar o tubo de explosão lá pra ele ir embora, e ele vai parar na embaixada da Liga, né? E acerta o Greg Garden na cabeça quando... E não, logo que ele chega, né? Ele já chega arrebentando a parede e acertando o Greg Garden na cabeça. E aí, como ele tinha e tal daquele jeito, causa uma pancada na cabeça, ele volta ao normal, né? Ah, o mangaka é o melhor vilão da liga, cara. Tem um negócio que a gente esqueceu de mencionar, que é um pouco antes disso, que é um personagem que é importante pra história do mangaka, que é talvez o maior Lanterna Verde de todos os tempos, na opinião dele mesmo. Gnorr Trônio, cara, que ele é zoado, ele aparece de começo, assim, ele aparece nas duas, três páginas na edição do Milênio. Quando ele aparece, ele é basicamente um homem cachorro, né? O super-homem tratando ele com maior dignidade. O Hal Jordan falou assim: cara, não trata ele assim não, porque ele é um idiota, cara. Os guardiões mandaram ele pro setor, que é o único setor que não tinha nenhuma vida identificada. Ninguém tinha identificado esse planeta dos caçadores. Aí ele fala: caçadores? Que caçadores? O que é um caçador? Você tá aqui há quantos anos? Dois anos. Dois anos você não viu nenhum caçador aqui? Não, cara, essa história é sensacional, porque aparece o Gnort, aí o Hal Jordan olha assim: não. Ele não, pelo amor de Deus, tudo menos ele. Pois assim, o planeta dos caçadores no final dessa história explode. E ninguém sabe o que aconteceu com o Gnorr. Tipo, todo mundo ficou perguntando: caraca, o que aconteceu? E o único que lembra do Gnorr é o Ajak no final, tipo, e o Gnorr. Ele só vai aparecer umas duas edições depois como parte do plot. Ele que descobre a invasão do mangaka, né? Uhum. Ele cai na Terra, né? Ele cai num planeta que tinha um bicho que só tava sozinho no planeta, olhando pro céu, assim. E começa a cair um monte de destroço, e um deles é o Gnorr. Não, na verdade, ele que começa a ir atrás do mangaka quando o mangaka vai invadir a Terra. Sim. Que na verdade só faz merda, porque o mangaka decide destruir a Terra de vez. Tinha dado um ultimato lá. É, porque o mangaka era um... O Concave, né, que chamava, eles eram mercadores espaciais, né? Então eles chegavam no planeta e falavam: a gente tá abrindo aqui o comércio, a gente quer que vocês entrem no nosso comércio, que a gente... Vocês compram as nossas coisas, vendem as nossas coisas. Se vocês não quiserem, a gente vai aí pegar tudo. A gente vai destruir vocês. É. Comprem ou morra, né? É, isso aí. É, Shop or Die. Shop or Die. Era muito engraçado porque nessa mesma história, o Besouro, o Gladiador e o Senhor Milagre, na casa do Senhor Milagre, e a Barda tá falando assim: pô, justo agora que eu tava botando goiabada na lasanha. Tipo, isso é apocalipse. A Barda, né, fazendo lasanha, né? Aquelas coisas. Aí assim: não, vocês têm que ir mesmo. Não, a gente tem que ir e tal, porque a gente tem que salvar a invasão interplanetária e tal. Nós somos da Liga da Justiça, tem que interromper. Mas eu tava aguardando uma surpresa tão especial pra depois seus amigos fossem embora. Eu falei: não, se você quiser ficar. O Besouro pode ficar, não fica aí. Aí o Oberon fica: o Besouro, o Gladiador e o Senhor Milagre estão vindo. Mas o Senhor Milagre tá uma cara muito chateada. E o Besouro tava rindo muito. Essa história é legal porque o mangaka, ele é aquele cara que zoa com os clichês dos quadrinhos, né, cara? Então ele começa, a primeira cena que ele aparece, ele tá falando sozinho, né, contra: porque eu sou o Lorde Mangaka e não sei o quê. Não, é Diário Estelar, não sei o que. É, Diário Estelar. Estamos invadindo mais. Contando o que tá acontecendo, né, aí chega o robozinho, o Elbron, Milord, o senhor está gritando sozinho de novo. É, ele sempre se exaltava, desculpe. Desculpa, eu tenho o hábito de falar comigo mesmo. Não, cara, e assim, todos os coadjuvantes que aparecem nessa série estão falando merda, né, tem dois robôs passando. Assim, tipo, puta, que bagunça, a gente vai ter que limpar tudo isso de novo. Mas isso aqui não se compara a nada ao meu coração partido. Cara, de novo você com essa história. De novo você com essa história, cara. Eu não vou ouvir isso aí de novo. Eu vou contar da história que eu conheci a Mavis lá do setor de eletrônicos. Pô, você apaixonou de novo? Assim, porque é legal, dessa vez é diferente. Os coadjuvantes também amam. Não, cara, essa tem uma parte que o mangaka fala: toda esperança parece perdida. Ele tá falando com outro robô e não é o Elrond. Toda esperança parece perdida. Eu acho que é hora de... Aí o robô interrompe ele: não, Milord, não me diga que o senhor vai... Aí o mangaka olha pra ele: vou o quê? Ah, não sei, eu achei que o senhor tava esperando dizer alguma coisa assim. Não, ele tem um robô lá com tipo um monitor de televisão na cabeça mostrando, né, como é que é a Terra e tal, assim, tal. Muito obrigado, Elrond, que não sei o que. Eu não sou o Elrond. Ah, vocês serviçais são todos iguais pra mim. O Elrond muda de cor, parece essa é a coleção de inverno. Não, cara, o melhor é que tem uma dessas edições que ele fala: Elrond, como vai a batalha? Aí o Elrond dá aquele resuminho que aparece antes da revista, sabe? Na batalha, chegamos aqui na Terra, temos ultimato, mas eles resistiram, então agora estamos estamos em plena batalha, mas eles estão nos ganhando. Aí eles, Elrond, isso foi incrivelmente resumido. um plot muito resumido, muito obrigado. Ele resume a história pro leitor. E eles usam esses recursos de diálogo, assim, pra usar de caption, né? Porque nessa época não tinha a recap page, né? Não era, ninguém usava a recap page. Isso então... aí foi a Marvel, acho, que começou. É, foi o universo Ultimate que começou com isso aí. Pô, tinha o leitor ocasional tinha que se situar de alguma forma, né? É, sempre toda edição que tinha um arco maior acaba tendo aquelas duas, três páginas do personagem contando o que tinha acontecido na edição anterior. E nessa edição é o Elrond contando e o mangaka, muito obrigado, você resumiu bem a história até aqui. Não, e eles sempre zoam, né? Tipo, é sempre de maneira zoada esse recap. Por que você tá falando isso, cara? Isso aí a gente já sabe o que aconteceu. O que você tá repetindo? Foi agora, acabou de acontecer. Acabou de acontecer, cara. É, o engraçado, assim, é o melhor dessa série, porque assim, ela tinha um plot sério, só que ela tá tão de maneira chacota, e os personagens, cada um deles tinha tanta personalidade própria, assim, até os vilões mesmo começaram a ter personalidade própria. O próprio mangacão, o lobo, e a puta, finalmente a Liga da Injustiça. Ah, melhor Liga da Injustiça de todas. A Liga da Justiça clássica tinha Lex Luthor, Coringa, né, a Legião do Mal aí clássica, como vilão. A Liga da Injustiça era tão restolha quanto... A Liga. A própria Liga, né? Porque era só personagem B, tipo, o Major Desastre, o Homem Relógio, o Rei Relógio, o... O Graúdo. Graúdo, o Mestre das Pistas, o Multi-Homem. Não, e o melhor de todos, né? O Poderoso Bruce. O Poderoso Bruce, que era um nerd. Exatamente. Tipo o Bill Gates, assim, tipo um cara de óculos, que era hacker. O mais legal é que eles também tinham personalidade. Por exemplo, o Graúdo era uma criança grande, né? Ele era meio abobalhado e tal, tipo, ele era super forte e tal, mas ele era aquele infantil. O Rei Relógio tinha uma cara de relógio, só por isso... É, e era obcecado, né, por tempo. É, obcecado por tempo, ele contava, ele era, tipo, neurótico. O Multi-Homem, o poder dele, ele tinha múltiplas personalidades, assim, ele tinha... É, ele era maníaco-depressivo. Ele é maníaco-depressivo, ele mudava de humor, ele oscilava de humor muito rápido. Ele tava bem-humorado e do nada ele ficava puto, e no meio da história. O Mestre das Pistas sempre engraçadinho, fazendo charada, né? O Major Desastre tendo tramando alguma coisa pra eles subirem, né, no... Da mesma forma que o Maxwell Lord tramava pra Liga ficar famosa, ele também tramava pro... E o poder dele era causar desastre, né, por probabilidade. Literalmente o cara que dava azar, né? Uhum. É, ironicamente, o Major Desastre chegou a fazer parte da Liga depois da Liga do Morrison, né? Que se regenera, acho que na frase do Doug Monk, né? Isso, na fase do Joe Kelly e Doug Monk. E na Liga da Justiça Elite, inclusive. Ele tem um poder legal que é justamente fazer as coisas acontecerem como efeito dominó, né? Ele faz uma determinada ação aqui, que vai acontecer em outra lá, que vai fazer passar um ônibus ali, que vai derrubar uma coisa ali na frente, e vai causar um terremoto, sabe? É, mas aí... isso é um poder que ele ganhou depois da Vingança do Submundo. Isso, é, nessa fase. É a releitura moderna dele. Esse Major Desastre ali da Liga da Injustiça ainda não tinha esse poder bem assim. Ele era mais, acho que, provocava terremoto, alguma coisa assim, né? É. Ele era uma coisa mais nesse sentido mesmo. Ele causava dano em estrutura e tal. A gente tem que lembrar, lógico, né, da famosa cena da Liga da Justiça Antártida, né? Sim. Sim. Essa é muito boa. Eles tentam se regenerar e ele é o único continente que ainda não tinha Liga da Justiça, a Antártida. Mentira, né? Porque na África também não tinha. É, mas eles mandaram ele pra Antártida, só tinha eles e os pinguins. E acabaram que os pinguins eram os inimigos. Os pinguins mutantes, pinguins comedores de gente. Que tinha outro personagem bizarro, né? Que era o Esquiador Escarlate. O Escarlate e o Senhor Nébula. Os avatares do Decorador das Galáxias. É, sim, cara, aquela gozação com o surdista prateado é muito boa. Então, assim, eles fazem uma gozação atrás da outra, né? Tipo, o Decorador é até um negócio mais escrachadão, mas o fato do Esquiador ficar passando, pô, a gente tem que usar esses heróis e tal, mas puta, quem são esses caras mesmo, né? Cara, assim, tem tanto momentos interessantes, né? Tipo, a época que o Senhor Milagre foi capturado pelo mangaka, depois foi substituído por outro cara. Uhum, por um robô, né? Por um robô, e aí depois... Visão, adorou, né? Não, e ninguém sabia quem era exatamente o verdadeiro Senhor Milagre. É, e aí, só que, lógico, em algum momento, né, essa formação acabou, foi se expandindo, né? A Liga Internacional se dividiu em dois títulos, transformou na Liga da Justiça América e na Liga da Justiça Europa. Por causa de invasão, né, principalmente. Porque exato. Na época de invasão, teve um bando de cúndios, né, que invadiram a embaixada da Liga, e só que eles, com tecnologia imbisquiana, né, que diminuía eles, e aí... Quem derrota eles é o Oberon, até. Pra você ter uma ideia do nível da história, né? Cara, que e tem aí... uma das melhores cenas depois quando eles voltam, cara. Em Invasão também, o Capitão Átomo, ele toma uma posição de destaque, né, dentro do universo DC, porque ele que lidera, né, por ser um herói militar, ele que lidera os meta-humanos, né, na guerra, né. É, aí surge o Major Força também, vira importante. É. Bem que o Major Força, né, nunca foi importante, né. É, o Major Força acabou sendo um inimigo, o Capitão Átomo do mal, né, mais hardcore e tal. Tanto que quando vai pra Liga da Justiça Europa, é ele que vai liderando, né. Sim, sim. Um herói militar americano liderando a Liga da Justiça Europa, né? É, eu ia hoje... dizer, né? Que é uma puta de uma sacanagem com os europeus, né? É, como sempre, né? Tipo... É, a Liga da Justiça Europa tinha poucos personagens, ou quase, acho que devia ter um ou dois europeus, de fato. Não, no começo não tinha, depois eles foram agregando. Tinha a Maravilha e tal, Metamorfo. O Homem Elástico. O Homem Animal. O Homem Animal, a Poderosa. É, não tinha o Homem Animal que nunca fez nada na Liga, né? É, o Homem Animal, ele tem que lembrar que nessa época o título dele é escrito pelo Grant Morrison ainda. Isso, aí começa a reformulação. É só pra ter aquela história clássica da Liga da Justiça na casa dele. E assim, aí fica essa formação mais clássica, né, do Gaia, Fogo, Gladiador, Besouro pra América dos Estados Unidos, e o Capitão Átomo lidera essa equipe, né, que inclusive aí entra o Flash, a Mulher Maravilha também, pra a Liga Europa. E aí as histórias da Liga Europa, elas têm essa... Eles têm um humor, né? Principalmente aí na mão do Rolf. Só que eles não têm o mesmo tom, né? Eu sempre vi muita diferença dos dois títulos, porque a Liga Europa era muito mais séria, né? É, são os mesmos roteiristas. É, ainda é, no começo, o Giffen e o Demetis, né? Mas aí eles já aproveitam. Não tem mais aquela coisa de ser só o humor. Até porque eles já estavam lidando aí com outros personagens da DC mais de primeiro escalão. Assim, que nem a Mulher Maravilha. O Flash, embora fosse o Wild West. Né? É, mas o próprio Flash já tinha uns elementos de humor dele, da série dele próprio, né? Sim, na época ele é um fudido. Ele se junta na liga pra ter salário, porque não tem dinheiro. Isso, ele era meio Homem-Aranha mesmo, assim. Ele tinha que comer bastante pra manter o metabolismo acelerado, pra ter a velocidade. A Mulher Maravilha era membro ocasional, né? Na verdade, sim, foi só pra incluir ela. Tinha a Poderosa, que era um elemento de humor sempre, né? Não tem como, não. O Gato da Poderosa, né? Aí depois entra a Raposa Prateada, também é... Escarlate, Prateada é a feiticeira. É, que era dourada, na verdade, né? Entra a Raposa Escarlate... Tinha um pessoal que era meio daltônico, né, na hora de criar os personagens, né? Mas como a gente sabe que muita coisa que acaba expandindo, nessa época a Liga da Justiça chegou a ter até, tipo, Liga da Justiça América, Europa, Liga da Justiça a Força Tarefa. É, aí já é fora mais pra frente, né? Da fase do Giffen e do Demet. É o que acontece, ela vai assim, começa a Liga da Justiça, sem o Off America, até a edição 6, na 7 muda pra Liga da Justiça Internacional, na 25 é o último número com esse nome, aí na 26 já muda pra Liga da Justiça América, porque paralelamente a isso eles lançaram a Liga da Justiça Europa. Liga da Justiça América pra diferenciar da Europa, mas ainda era a Liga da Justiça Internacional. Aí acaba, termina a revista da Liga da Justiça América lá pelos cento e poucos, e a Liga da Justiça Europa vira Liga da Justiça Internacional. Então, o segundo volume da Liga da Justiça Internacional acaba sendo, na verdade, a continuação da Liga da Justiça Europa. Foi, acabou perdendo força. Lá pro começo da década de 90, foi chamado outros criadores, né, também famosos na época, né? O Dan Jurgens assumiu a Liga América. Eu não lembro quem tinha assumido a Liga Europa. É, não foi o Gerard Jones? Foi o Gerard Jones, exato. Tanto que nessa época o Superman assumiu a Liga, né? Como líder da Liga América. E o Hal Jordan assumiu, que era o Gerard Jones era o escritor do Jordan, né? É, na época. Eu acho que é pouco antes disso ele já tinha saído na porrada com o Guy pra ver quem era o verdadeiro Lanterna Verde. E o Guy perdeu o anel, né? Isso. Não, foi logo depois, porque um ficava na América, o outro ficava na Europa. E aí foi nessa época que eles saíram na porrada no título do Lanterna Verde pra falar quem era o Lanterna Verde de verdade. Foi a época que o Guy pegou o anel do Sinestro. O Guy tinha perdido, por isso que o Guy não morre quando acontece o Crepúsculo Esmeralda, né? Porque ele já não tinha mais o anel. E não, mas o anel dele deixa de funcionar, mas ele não perde o poder, né? E tanto que quando ele aparece na Morte do Superman, que a Morte do Superman foi publicada aqui quase que 2 anos antes do tempo cronológico dela, né? Pra acompanhar o lançamento nos Estados Unidos, ninguém entendeu porque que o Guy tava com um uniforme tão diferente, né? E anel amarelo... Não, mas eu acho que o uniforme dele na Morte do Superman é o... Ah, tem razão, é o do Warrior já, é o Guy Gardner, né? Só. Depois que do Crepúsculo Esmeralda que ele se torna o Warrior, que eles cometem aquele... Essa marca, eles cometem aquele... É, eles cometem, né, aquilo lá com o Guy. Isso até já saindo um pouco da fase do Giffen, do Demetrius, até a gente pode comentar como ela termina. Essa liga, hoje em dia a gente olha pra trás, essa liga o pessoal só lembra porque ela era engraçadinha e tal. É uma curiosidade, sim. Mas, na verdade, essa ideia de Liga da Justiça, que começou com esses personagens e depois continuou, em outras formações, ela foi importantíssima pro universo DC até a Liga da Justiça do Morrison, né? Porque ela é a liga que participa de todos esses crossovers clássicos dos anos 90, Invasão, Millennium. De fato, ela é a Liga da Justiça. Ela pode não ter os sete grandes, né? Mas ela era a Liga da Justiça. Ela é considerada a equipe principal da DC, né? E ela é a liga que tá na linha de frente da morte do Superman, né? Quando o Apocalipse chega na Terra, sim, eles são os primeiros a responder, né? E tomam um cacete. Eu até arrisco a dizer que eles têm uma importância até hoje, porque foi a primeira vez que a Liga da Justiça se envolvia com política, uma coisa mais, né? Tinha uma escala global, as ações deles tinham consequência. Uma ideia maior, né? Essa própria ideia deles serem, de se conhecerem, de se tratarem, isso foi resgatado muitas vezes por outros autores, né? Até o próprio Grant Morrison, na fase dele, que dizem que a fase dele é épica e tal, tem muita coisa da Liga Internacional. O Flash, o Lanterna Verde, né? O Kyle, eles têm esse lado, né? De o besouro gladiador da época. Muita coisa, né? Inspirada, né? Muita coisa inspirada, né? Tipo, os próprios outros personagens, eles têm uma... Eles nunca, meio que nunca morreram no imaginário, né? Porque se não fosse essa fase, os personagens como Capitão Átomo, a própria Poderosa, o Besouro, o Gladiador, a Fogo e a Gelo não seriam nada hoje. E você vira e mexe, eles estão aí com alguma coisa e todo mundo, puta, né? Eles são tão importantes até hoje que antes dos 952, a DC tinha relançado uma espécie de tentativa de resgatar esse grupo, que era o Generations Lost, né? Isso. Que eu acho que não saiu aqui. Saiu. Acho que saíram nas mensais, mas saiu. Mas antes ainda do Generation Lost, ainda saiu aquele... Eram duas minisséries, né? Super Amiguinhos. Já fomos conhecidos como a Liga da Justiça. Mas saíram duas minis, né? Nesse sentido, meio que fazendo um revival. Só que com a mesma equipe original e tal, mas já não tinha aquela mesma pegada, porque eles já foram diretamente pro humor pastelão, né? Aí virou só humor, assim. Né? Não tinha nenhum plot de aventura e sério. É aquela coisa que mal comparando, é o revival do Sai de Baixo, entendeu? É fazendo piada em cima da piada que era na época, entendeu? O revival do Sai de Baixo, que a diferença foi boa. Eu ia dizer isso. Tá criticando o revival do Sai de Baixo por quê? Não, só porque tu gosta mais de doce de mãe? Eu tô falando na relação que se faz com a história. Você tá fazendo piada em cima da piada que foi contada anos atrás, e não da piada nascer naturalmente de alguma situação que se cria. Essas duas minisséries eram um revival pros fãs, assim, né? Era aquela ideia de matar a saudade. É um fanservice total e absoluto, assim, porque não tinha plot praticamente. Pegava os personagens naquele momento atual deles da cronologia e tentava fazer alguma coisa, meio que humor sobre nada, né? Meio que comparar os Trapalhões dos anos 80 com a turma do Didi, sabe? É por aí. Sim. Entendeu? Eu acho que é uma comparação um pouco mais precisa. Mesmo depois desse revival, que é no começo dos anos 2000, teve a Generation Lost, que já é bem... Não, a Generation Lost, ela vem como consequência da morte do Besouro Azul, na contagem regressiva pra Crise Infinita, né? A série que disparou a Crise Infinita, né? A morte do Besouro, que talvez tenha sido a história que deu a dignidade pro Besouro mesmo, levando em consideração o histórico dele na Liga Internacional, meio que voltou com o personagem ser levado a sério. Aquele negócio do cara sempre fazer a piada, esses personagens foram deixando de ter esse lado mais aventuresco, mais heróico, né? Esquecido. A partir daí que eles resgataram também o Gladiador Dourado, né? Que estava sendo importante no 52, a série, né? A série semanal. Ele ganhou uma série própria. Nessa série própria dele, na verdade, essa série própria dele foi tão importante, embora fosse uma coisa separada do universo DC, porque ele ficava viajando pelo tempo, que é nessa série que a DC conta pros leitores o que ia acontecer na crise final. Aqueles teasers que a DC dá, né? Sim. E publica alguma coisa dando pistas do que vai acontecer no futuro. Eles publicaram na série do Gladiador, que ele encontra lá um quadro do Hip Hunter, e tem várias mensagens cifradas ali dizendo o que ia acontecer com o universo DC. Eles fizeram isso na série do Gladiador, que era um personagem personagem que, enfim, não tinha importância, assim, dentro do universo desse. E a própria crise final, a crise infinita, ela tem uma importância pro Max Lord, né? Porque meio que eles meio que pegam, eles voltam lá no Max Lord manipulador do começo e colocam uma coisa mais pesada, como se ele tivesse feito uma Liga da Justiça ineficiente pra poder o plano dele ir crescendo, né? Sem que ninguém soubesse. Até se você lê hoje as histórias da Liga, ele ainda tem uma dubiedade, mas ele é, no geral, um cara bom, assim. Ele é dúbio porque ele é manipulado por um computador, da mesma forma que ele acabou manipulando o Irmão Olho e tal. Ele começa assim, né? Ele tinha aqueles poderes mentais. Isso, ele ganha os poderes mentais depois de invasão com a bomba metagena. Mas o que eu ia também dizer é que essa formação da Liga, ela continua tão viva que quando a DC lançou os 952, eles lançaram uma série Liga da Justiça Internacional que era claramente inspirada na Liga que nós estamos comentando, né? E isso quase 30 anos depois, né? 25 anos depois. E você tinha uma formação, né, de acordo aí com o reboot dos 952, que emulava aquilo totalmente, que era Batman, o Gladiador Dourado, o Guy Gardner, a Fogo, a Gelo, aí você tinha o Soviético Supremo, e aí você tinha alguns personagens diversos ali, né, o Augusto General de Ferro lá da China, Podiva, aquela, né? Dos Podiva, cabelos, tá? que era da Inglaterra, a Vixen, então você tinha outros personagens que acabavam tentando criar essa dinâmica, né, dessa vez com o Gladiador numa posição de líder. E ele ganha a posição de líder também por causa do Batman. O Batman faz nessa série nova, que foi cancelada já, da Liga, o mesmo papel que ele faz no começo dessa série do Giffen. Ele é o cara que dá credibilidade, diz, não, ok, acho que pode dar certo. E é o cara que diz pro Gladiador, Gladiador, acho que tu é o cara certo pra liderar esses heróis. Hein? Ele foi cancelado porque era ruim, né? Porque na verdade era uma versão pasteurizada daquilo que a gente já tinha visto. Não focava tanto no humor, mas eu não achava ruim, cara. Eu achava que não tinha espaço dentro da DC. Não tinha essa necessidade de você ter uma Liga da Justiça Internacional. Não, na verdade era um fanservice, né? Era tentando agradar ali os fãs da velha guarda, né? Tipo, meio que... Mas a partir do momento que a DC foi estabelecendo o universo, depois dos 952, eles perderam espaço, né? Logo antes, no final do Generation Lost, a última página do Generation Lost é a promessa de que a história continuaria num título da Liga Internacional. E aí veio o Flashpoint, destruiu o universo... E todo esse plot foi jogado para o tapete, né? É aquela história, os leitores... É que prova, de novo, que Flashpoint foi um negócio feito nas coxas, né? Que ninguém tava... O pessoal tinha se planejado para ser o reboot depois da crise final, e aí desistiram no meio do caminho, e aí foram fazer em Flashpoint e foi mal planejado, né? Mal acachambrado aí. Assim, é uma fase que deixa muito saudade, porque a gente só de lembrar que caiu na gargalhada várias vezes. Até hoje, ao contrário de que muita gente disse aí no grupo WhatsApp do Quadrim, é o fato que vale a pena ler até hoje, cara. Muita gente, olha, alfinetada, CEP, orientação, ponto de referência. E sotaque, né? E assim, é uma série que até hoje, cara, é totalmente... Tem muita coisa que você tem que entender os anos 80 pra poder pescar melhor, mas é uma série que você consegue ler hoje, envelheceu muito bem, assim. Eu não consegui reler tudo, né, porque são muitos números, mas eu reli o começo, assim, pra dar uma refrescada na memória, assim, eu acho que não precisa nem, pelo menos no início, você não precisa nem ter muita referência de anos 80, assim, pra... É muito... Eu acho... A única relação que você faz logo de início é a rivalidade Estados Unidos-União Soviética, que hoje não... Inclusive, hoje tá mal... Até voltou, né? Até voltou. Você tem que saber que existiu a União Soviética. Isso é básico de... Se você foi pra escola, você sabe... Ricardo, não presuma. Ricardo, olha lá, vem o meme do Quadrincast, Ricardo, boa vontade. Não presuma que as crianças hoje sabem o que é a União Soviética. Então beleza. Mas assim, até isso é mínimo em relação ao... Você entende que tem duas nações rivais ali e acabou, entendeu? Não é complicado. Então, o roteiro, pelo tem menos... Tem algumas piadas com a ONU que fariam sentido hoje ainda, né? Até mais. Então é muito atual, assim, ele não é datado, não é uma série datada. Não, muito pelo contrário, assim, é uma série que... É o tipo de série que hoje faz muita falta, né? Tipo... Pra DC faz falta, porque eu acho que a Marvel tem as suas... A Marvel ainda faz algumas séries, assim, não tão pegadas no humor, mas que tem personagens mais leves, que você tem esse tipo de relação, de dinâmica. Na DC, sabe... hoje, eu acho que faz muita falta. Ironicamente, essa liga, na época, em 86, 87, quando ela sai, ela era uma espécie de resposta à Marvel, né? Porque quem tava sombrio na época era a Marvel. É. Os quadrinhos da Marvel estavam muito sombrios, e essa liga vem mais leve, assim. O Andy, o editor até, o Andy Heffer, ele até fala, não, a gente queria mudar um pouco essa maneira de fazer quadrinho, tem que ser sombrio, tem que ser violento, tem que ser não sei o quê. A gente queria provar que dá pra fazer quadrinhos ainda de um jeito mais leve, assim. Hoje já é o contrário, né? Você lendo hoje as histórias, você vê que essa série, ela meio influencia até hoje, porque você vê muita coisa que o Bendis usa nos Novos Vingadores, usou nos Novos Vingadores ali, você vê muita coisa que o Peter David sempre usou nas séries dele, de grupo, principalmente no X-Factor, tem muita coisa da Liga Internacional. Muito, sim. Muito. Homem Múltiplo e o Guido, muito. Muita coisa, assim, tipo, os próprios X-Men hoje do Bendis é muito calcado nisso. Então você tem até hoje, até mesmo a Liga da Justiça do Geoff Johns hoje, ela tem uma certa influência porque ele mostra a diferença entre os personagens, né? Os personagens se bicando, eles não são tão homogêneos como eles eram. O que era legal na série, além dessa dinâmica e as personalidades, a gente já falou que as personalidades deles eram muito distintas, eram as reações que eles tinham às coisas. Em vez de ter, às vezes, uma reação muito séria, eles tinham uma reação ao que estava acontecendo muito natural, às vezes. É uma coisa que a gente tem no dia a dia. Às vezes a gente leva a sério, às vezes a gente faz uma piada em cima, porque às vezes a situação te leva a isso, às vezes você tá encarando a coisa diferente. Então isso é uma coisa que às vezes acontecia muito na Marvel e que o Giffen e o DeMatteis fizeram na Liga Internacional, assim, mais exacerbada, vamos dizer assim, influenciou todo o resto depois. É, eles têm reações do tipo, assim, coisas mundanas, que era bem uma característica da Marvel, né? Muitas vezes aparecem eles tendo que arrumar a bagunça depois de uma batalha, que era uma coisa que nunca aparecia, né? É. As batalhas super-heróis sempre assim, eles brigam lá, destroem tudo e vão embora. Quem é que arruma? Depois quem é que paga, né? Eles falam, putz, a ONU vai ter que pagar mais essa conta, os caras vão ficar loucos conosco. Eles, muitas vezes, eles têm a reação de correr, eles não entram na batalha, ó, vambora, isso aqui não vai dar certo. Todo esse tudo isso que aconteceu foi muita coisa assim que hoje acaba sendo lugar comum, que muitas séries fazem isso, né? Pode citar até mais séries aqui. Começou nessa liga. Assim, a liga deixou de ser simplesmente uma ação e aventura pra falar dos personagens, né? Até hoje, assim, foi tão bem feito que até hoje a gente tá aqui, 30 anos depois, falando dessa série com saudade, falando vontade de ter uma série dessa parecida. Então é uma série que eu acho que é obrigatória. Eu acho que tinha que entrar no mesmo naipe do Hall de Clássicos aí, tipo, de runs clássicos aí, tipo, junto com o Morrison. Ela só ficou um pouco obscurecida porque ela foi substituída. Essa formação, ela... Claro, depois trocou o time criativo, né? Essa ideia de liga com esses personagens, ela é substituída justamente pelo Grant Morrison, que aí eles retomam aquela ideia lá do começo, de ó, vamos fazer a Liga da Justiça só com os maiores personagens, eles vão enfrentar só realmente ameaças em escala global, aí a coisa toma uma proporção tão grande, e essas histórias do Grant Morrison, elas são tão boas, que na verdade acabam obscurecendo um pouco o que veio antes, né? Mas ela é tão importante quanto, eu acho, assim. A Liga da Justiça Nacional. Ela acabou sendo substituída. Ela, era essa ideia do Morrison, era a ideia original da série, né? Como a gente falou lá no começo. Que por problemas editoriais acabou não acontecendo. Isso mostra que, assim, às vezes o cara que é bom realmente, bom roteirista, bom criador, ele acaba mesmo, com os problemas mesmo, ele acaba tendo melhores resultados, né? Putz, até hoje, hoje finalmente eles conseguiram botar a mão nos grandes, né? Que o Giffen e DeMatteis hoje escrevem a Liga da Justiça 3000. Não sei se vocês estão acompanhando, eu tô, que presta uma homenagem aí, é praticamente uma sucessora espiritual da Liga Internacional. Não ainda tem ainda o mesmo charme, porque os personagens estão se desenvolvendo, tal, a série de mistérios, mas é o mesmo espírito, né, no futuro, tal, mas tem essa mesma pegada, né, e séries dessa fazem falta. Eu espero muito que os americanos, né, que a gente tem que torcer pra eles gostarem, pra gente poder aproveitar. E aí eu tô torcendo pra que a Panini republique isso nos encadernados aí, quem sabe no futuro publica em, sei lá, nem que fosse as primeiras, sei lá, 20, 30 edições lá, que republique isso aí num encadernado bacana aí, que essa série merece, assim, ter uma reedição bacana aí. Eu acho que o maior problema de republicar essa série são esses malditos crossovers que a DC enfiava, né? Porque aí você tá lendo, acompanhando a história da Liga, lá pela Santa vocês têm que parar tudo que eles estão fazendo pra ir lutar no Milênio. Aí depois vocês param tudo que eles estão fazendo pra ir... A do Esquadrão Suicida dava pra publicar a história do Esquadrão Suicida junto. Mas eles param tudo que eles estão fazendo e vão lutar na invasão. Acho que a maior dificuldade é essa, que a história continuava indo em toda a série própria do crossover. Pra mim, acho que escrever um título de grupo dessa forma, acho que é o maior desafio, porque você tem que conciliar muita coisa, né? Você tem que conciliar os crossovers da editora, você tem que conciliar as revistas próprias dos personagens... É, eles até tinham cuidado de não comentar muito o que estava acontecendo nas revistas próprias. Acontecia coisa assim, por exemplo, a Canário Negro uma hora sai lá da equipe porque ela diz que tá com problemas, mas eles não explicam por quê na série da Liga, né? É coisa que você só sabe que estava acompanhando na época, né? É aquela série dos caçadores, né? Isso, é que... A mesma coisa aconteceu com o Batman também. Ah, não, o Batman tá cuidando do nosso... O Senhor Destino também, ele acaba saindo e não explica muito por quê, mas eles não comentam assim, ah, pois é, minha vida tá uma bagunça por causa de tal coisa. Engraçado que o Senhor Destino era escrito pelo Giffen de Matteis também, cara, nessa época. É, mas ele só aparece saindo, assim, na série da Liga. Ele, eu tenho coisa mais importante pra fazer e vai embora. Tem uma história com ele lá, do Homem Cinza, que ele é importante, mas ele vai embora depois. Que é bem, bem no comecinho mesmo. É, bem no comecinho. Não, mas eu acho que isso se resolve, pra, no caso de uma republicação aí, é só fazer um texto, uma página que seja você colocando a situação e tal, situando o leitor e tá bom. Ou tirando mesmo as histórias com crossovers, porque não afeta. Olha, tanto. Se alguém aí da Panini tá me ouvindo, Panini tá lançando bastante encadernado aí, lançou recentemente Planetary, coisa que a gente não tinha mais esperança de ver por aqui completo. Alguns anos atrás, a DC lançou os encadernados dessa fase, né, toda a fase do Giffen de Matteis lá fora, que é um material que certamente faria sucesso hoje ainda. E assim, eu acho que não precisa, se fosse capa dura, melhor e tal. No mesmo molde do que foi feito do Planetary, mesmo molde que foi feito da Era do Apocalipse. Ou isso, eu acho que esse é o formato, é o formato da Era do Apocalipse. É, ou a fase do Thor, que foi do Simonson, que a gente falou aqui já. É, a fase do Simonson no Thor foram 5 edições e era 20, foi o que? 20, 25 edições do Simonson no Thor e foi publicado em 5 volumes. Demorou 10 anos, mas foi publicado. Demorou, mas, pô, não tem problema. Eu acho que séries você tem que ter essa coragem de publicar em vários volumes, porque a série é boa e a gente vai atrás disso aí, com certeza. Tem que dar um espaço pra republicar coisa que não é da Vertigo, né? Porque a Bonita tá fazendo um trabalho muito bom republicando as séries clássicas da Vertigo. Hellblazer, né? O Sandman. Hellblazer tá com puta trabalho, é uma edição acessível, sabe? Republicando as fases clássicas, pô, tá na hora já de começar a republicar o que não é da Vertigo, né? O resto do pessoal da... É, e tem muita coisa boa desse período, né? Você tem aí o Longbow Runters, né? Os caçadores da época do Arqueiro Verde. Pô, isso aí, cara, eu queria tanto encadernado, eu não tenho nem completo. E isso é o seguinte, a Liga Internacional, agora vendo aqui no site do Amazon, você vê que são exatamente 6 volumes, mais ou menos aí, todos eles mais ou menos aí 192 páginas. Ah, é um tapinha. Mas isso deve ser só o run da Liga Internacional, não deve ter a Liga Europa também, né? Não, você tem aí, por exemplo, a primeira run tem... O primeiro volume tem 7 edições. São as primeiras 6 edições da Liga da Justiça, mais a Liga da Justiça Internacional, que é o sétimo, né? 7. Depois você tem no volume 2, 208 páginas. São 8 edições. E assim, de 8 em 8, você consegue ter mais ou menos o que a gente conseguiu ter no trabalho feito com a Era do Apocalipse. É, capa, pode ser capa mole mesmo, a gente aceita, mas traz a Liga de volta, cara. Você vai fazer um monte de velhinho feliz e um monte de moleque ser mais feliz, cara. Eu acho que o importante é você trazer em poucos volumes, com um papel decente e que você consiga condensar as edições aí nesses poucos volumes e tal. Isso é material pra gente que já basta, entendeu? Isso é um material que saiu aqui, acho que, eu não posso falar bobagem, mas acho que foi a primeira revista própria da Liga, né, mensal aqui no Brasil, com esse nome. Sim, com o nome de Liga da Justiça foi a primeira. Foi a primeira revista, saiu em formatinho, saiu a fase do Giffen e do De Matteus, né? Acho que foi até o 61 aqui, que aí eles iam intercalando com a Europa e tal. E aí depois cancela a revista pra lançar Liga da Justiça e Batman? Isso, Liga da Justiça e Batman, que eu gostava bastante até. Essa eu tenho completa, ironicamente, a Liga da Justiça Internacional. E outra coisa, né, cara, isso é muito querido dos fãs, cara. Eu muito fui a sebo atrás dessas revistas, que é uma coisa anterior à época que eu comecei a colecionar. Muita coisa que eu tenho hoje eu comprei de sebo dessa coleção. E nunca saiu em formato americano aqui, né, já tá na hora. Não, saiu suas primeiras 6 edições, né, pela Mythos e... E não é em formato americano, é aquele formatinho da Mythos, que é um pouco maior, só que o formatinho tradicional. Vale a pena advogar aí, apesar de ter contado bastante piada aí dessa época, acho que vale a pena botar uma hashtag aí, fica a dica pra Panini relançar, cara, que é um material que é ouro, cara. Só posso dizer que é ouro, não posso dizer mais. Ia vender pra fã antigo e ia vender pra fã novo também. Sabe, porque é uma fase lendária, assim, sabe? Você tem vários personagens que chamam público, você tem o Batman na capa, então não tem desculpa de não lançar. É, tem que dar um jeito de lançar os 5 volumes com alguma capa do Batman. Tem que fazer essa... Ou o Guy Gardner, né? Todo mundo gosta do Guy Gardner. Acho que até hoje tem essa mitologia, né? Ele deixou de ser aquele personagem dos anos 90, mas até hoje o pessoal lembra dele. Assim. Não, o Guy, hoje ele é popular pela participação dele na Tropa dos Lanternas, né? Apesar de o personagem ter evoluído bastante, não ser o escroto que ele era, eu tô conferindo aqui, o Batman tá em todas as capas, tá? Então não corre nem esse risco. E ele chama a gente, né, cara? Você tem a história dele aí que é vendida, a galera já pega? Não, cara, a gente tá publicando, tá sendo republicado coisa aqui no Brasil que saiu há poucos anos aqui, né? Até acho legal, porque eu acho legal ter a coletânea. Mas, pô, por que esse preconceito com um material mais antigo? É coisa de quase 30 anos atrás? É, mas, cara... Hellblazer também é. É, exato. Não, e dá pra ler hoje numa boa, assim. É só você ter um textinho lá situando quem são aqueles personagens da DC, por que que o nuclear era importante, quem são os renegados que eles ficam falando o tempo todo, né? Dá uma situada, assim, faz um textinho editorial bacana situando, que dá pro leitor ler tranquilo. O material é um material de qualidade, sabe? Então, vale a pena, porque tu acha que tudo de qualidade aqui no Brasil tem tido uma boa resposta. Um material que faz falta. Acho que faz falta pro nerd de ostentação de hoje em dia ter na estante a Liga da Justiça Internacional, da mesma forma que agora já temos a Era do Apocalipse, que já temos aí agora a Queda do Morcego, a Morte do Superman, que são clássicos dessa época aí. Queda do Morcego eu tô esperando aí, né? Eu tenho o primeiro, né? Tô esperando o resto. Parece que vão lançar o segundo esse ano, espero que lance o primeiro de novo, né? É, eu espero estar vivo pra ver esse final. É, isso é uma coisa que vou até aproveitar, vou advogar em causa própria. A Panini devia rever aí... Essas tiragens que eles estão fazendo, porque elas esgotam muito rápido. É, tem muita coisa aí que tem esgotado muito rápido, coisa de um mês, dois do lançamento, e tem demanda, porque você procura e não encontra. Tem muita edição que esgota assim muito cedo, e você não, e assim, se você não compra logo no lançamento, você não fica essa caçada maluca pra comprar logo que sai, você não acha mais. Então, eu acho que a Panini devia rever isso aí, porque tem público pra isso. Aumenta mais um pouquinho a tiragem desses encadernados aí. Eles estão com uma postura bacana, só que o problema é que é uma coisa imprevisível. Eles estão com essa ideia já de manter todos os títulos em catálogo. Então tem aí encadernados que esgotaram que eles estão relançando. O problema é que você não sabe quando eles vão fazer isso, sabe? Então daqui a pouco eu quero comprar lá esses encadernados do Lanterna Verde que estão saindo, mas eu não sei se eles vão relançar o primeiro, não tenho certeza. Eles foram lançar o volume 4 de fábulas agora, sabe? Agora eu completei minha coleção de fábulas. O problema é esse, mas eles têm essa intenção, sim, de manter as coisas em catálogo, que eu acho muito louvável, porque talvez seja a primeira editora no Brasil que pensou isso. Não, com certeza, isso aí tem que ser reconhecido. Tem que ser louvado. E agora que a dona Dilma botou lá a tarifa dela pra importação, agora que é o momento chave disso ser relançado, porque você não vai ter concorrência com material exterior, né? Que nem fez nosso amigo Laurentino, que foi lá pra Nova York e cofrou tudo, né? Não, na verdade foram os correios, e livro e gibi é imune, dá pra comprar exterior, porque é o dólar e o frete. Não, mas não, imposto não tem que pagar. Ah, falou o advogado. Muito obrigado. Muito burrinho pra mim, né? Finalmente o Vitor corrigiu alguém, cara. né? Você vê que pelo menos, se ele não manja muito, se ele dá muito burrinho no podcast, você vê que como advogado ele é bom, né, cara? Essa taxa dos correios aí, ela vai se aplicar quando vier com a nota de tributação simplificada. Como não tem que tributar gibi, não é pra vir essa sobretaxa também. Então, né, o Panini já fica de olho. Os quadrinhos digitais, até os scans, a gente sabe, né, vamos falar sério. A maior concorrência é essa, né? É uma série que, assim, pra você reler hoje, você tem que recorrer ao scan, cara. Não tem outra chance de você. Nem no sebo você acha. Não tem como recuperar mais. Não tem como. Há muitos anos que eu procurava essa série nos sebos, eu já não achava mais. Você já desencana, entendeu? E era uma série que, eu vou falar de causa própria. É uma série que eu gostaria de ter. Pô, o Monstro do Pântano voltou, cara, que é da mesma época, que não pode voltar à liga. É anterior até o Monstro do Pântano. Aqui no Brasil inteiro. Não pode voltar à liga. Então, vamos lá, Panini. Faz esse milagre. Estamos 20 minutos só puxando o saco da Panini. Não, vamos ver se a gente consegue, né, cara? Acho que o podcast podia ser só isso, né? É. A Liga da Justiça é a Panini. Relança. É você que tá ouvindo aí, cara. Vamos lá, cara. Se você é de outro podcast que tá ouvindo, manda, bota isso aí. Liga da Justiça Internacional, pelo amor de Deus. Pessoas, alguma última consideração? Algum momento favorito que esquecemos? Não, eu só queria citar uma edição especial que aqui no Brasil saiu, que lá fora também, além da Liga da Justiça, na época da Europa e da América, também tinha a Liga da Justiça Quarterly, né, que era uma edição especial, e tem a edição especial que eles visitando as embaixadas, né, do mundo inteiro. Eu achei aquilo sensacional, porque você tinha a história de Kuei Kuei Kuei, né, que os nativos ali queriam entregar a ilha pra Liga da Justiça pra evitar serem pressionados por Estados Unidos e União Soviética, né? E você tem eles visitando ali as embaixadas e mostrando assim meio estereotipado, né? Tanto que vem no Brasil, o Bisolazo reclama, pô, mas uma embaixada que não é ativa e tem piscina. E o cara fala, a Fogo diz que eles deram um jeitinho. Cara, tá bem coerente isso aí. É. Não, mas a Fogo, uma das piadas dela é sempre vou dar um jeitinho. Aqui, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil sempre ficou do jeitinho, então... Por ser brasileira. A Fogo era o terror das fãs brasileiras, né? Porque, pô, uma personagem brasileira, feminina, e ela era uma baita no piscate, né, cara? Mau exemplo total. Total. A gente fica por aqui com mais um quadricast pela Liga Internacional. E se você lembrar de algum outro momento que a gente esqueceu, se você quer comentar, quer elogiar, quer criticar, quer falar que é puta que podcast de merda, use as nossas acessos às redes sociais. Aí você pode falar conosco no Twitter, citando o nosso @quadrinhos. Com M de Maria. Ou você pode usar o Facebook, que é o facebook.com/quadrincast, a nossa fanpage. Ou você pode também acessar a página da Quadrim, que é quadrim.com.br. E nos próprios posts você tem acesso a fazer comentários no site, ou com o Facebook, ou com o próprio sistema do site. Mas se você já é um vovô garoto da rede social, você pode usar a rede social mais antiga da internet, que é o e-mail, que é o quadrincast@quadrim.com.br. Então é isso, um beijo pras minas, um abraço pros mano e fomos! Sim. E agora o Ricardo começou a falhar. Exato. É porque ele tá aqui. É porque ele foi abrir o Google, velho. Fui mesmo. Então fecha o Google, Ricardo. Apareceu até uma imagem aqui que eu vou guardar pra ver depois com calma. É pornô, certeza. Continua aí, eu já. É pornô, certeza. Aí vira sitcom mesmo, porque... E vira sitcom mesmo porque o Ricardo morreu, teve um infarto no meio do caminho. Não, então, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, que né, até Alô. Essa edição... Alô. Oi, voltou? Luiz super feliz com essas coisas quando acontece, que pra editar uma merda, velho. Luiz ia engatar um pensamento agora. Não, porque ele vai tentar falar e o Ricardo vai tentar... Opa, tá me ouvindo? No meio do bagulho, assim, tipo... Então é isso, crianças. Com esse som de sintetizador ao fundo...